Festa Junina do Energia na Veia. 24 de junho no Estância Alto da Serra. No Estância. Com comidas, bebidas típicas, cenografia. Os DJs da Veia e os que marcaram a história do ABC. Anderson Tomé do Ilha de Capri. Tadico da Topo e Twists. Cecinha da Sunshine. Domênico Gato da Energia 97. Marcos Freitas do Energia na Veia. Michel Noia da Twists. E Ricardo Copini da Emerald Rio. E mais, um dos projetos de maior sucesso dos anos 90 ao vivo. Fun Factory. Fun Factory. Junina da Veia, 24 de junho no Estância. Pré-venda especial com ingressos de pista, apenas R$40. It's like magic. Já à venda no site ticket360.com.br. E a partir de 9 de maio, também nas lojas Tente 20 do ABC, Shopping Tatuapé, na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Yeah, perfect. Check it out, check it out. festaenergianaveia.com.br. Vendas online, ticket360.com.br. Realização, promoção. Promoção, Energia 97. Oh yeah. Você não pode perder, não, hein? Energia 97. 18 anos de estádio 97, que alegria! Ô, Dominiquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Dominiquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo eu vou ficar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai ser minha piada, e o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio, ah, se sumiu, 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio, au, au, 97. Agora com vocês, au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelado e muita economia, você merece Extra Gol, beba com moderação. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8, tá no ar, Estádio 97, sejam bem-vindos. Ah, é! Agora caiu. Opa! Boa noite. E aí? Ontem vivemos um momento histórico do rádio. Verdade. É aquele momento em que o rádio faz a notícia. É aquele momento em que a pessoa constrói o futuro. Uma coisa incrível. Ontem foi presenciada pelos ouvintes do Estádio 97. Ontem Domênico Gato falou assim: ele vai cair. Não, não falei que vai cair. Falou. Passados os minutos, falou assim, ele caiu. É. Com exclusividade pro mundo, Domênico Gato anunciou a demissão. Ah, eu mesmo. Eu falei com firmeza. E ponto Batista. Falei, Benjamin, consulte suas fontes. Parabéns, olha, uma salva de Domênico. Não. Consulte suas fontes. Pelo que eu sei, caiu. Vocês estão aplaudindo o Domênico, que nada mais fez do que desempregar um pai de família? Não, mas como Não desempreguei ninguém. O poder de Domênico. O poder de Domênico Gato. O poder da voz verde de Domênico. Peraí, eu não tenho esse poder de mandar ninguém embora e nem contratar ninguém. Coloque no dicionário. Nossa, a partir de hoje, você faz isso. Atenção, o tal do Aurélio. Bota aí no seu dicionário aí, onde tá lá poder, coloque Domênico do lado. Como é, e os palmeirenses iam fazer hashtag obrigado, Dodô. É, todo mundo aí. Eu fui o primeiro. Obrigado, Dodô. Eu só passei informação. Hashtag obrigado, Dodô. Não, passei informação. Eu quero morrer amigo do Dodô, viu? Obrigado, Dodô. Hashtag tamo junto, hein? Ah, brincadeira, Dodô. Derruba mesmo. Parabéns, hein, Dodô. Deitou, hein, Dodô. Ô, Dodô, fala um pouco aí de política aí pra ver se cai os quatro. Não tem, esse, não, olha. Não tem esse poder. Esse, deitou, galho, esse galho aqui não quebra, velho. Não tem esse poder. Ah, não quebra. Deitou, hein, Dodô. Esse galho não parabéns, quebra. Parabéns, hein, Domênico. Ô, Dodô, se espirrar, vamos saúde, hein, nego. Não, beleza, hein, Dodô. Ontem foi um dia mágico pro jornalismo, onde surgiu essa estrela. Domênico Gatto, ele ofuscou Juca Kfouri, ele ofuscou todos os amigos do Benja na Fox. O próprio furo. Ontem o Benja, que era o cara que trazia os furos, etc. Ele falou assim, porra, Dodô, nunca foi... Olha, igual a você, não consegui. Acho que é o melhor furo. Ele chegou e falou, igual a você. Ele nem conseguiu confirmar. Ninguém dá furo que nem o Dodô hoje. O Benja ainda falou aqui, não vai falar assim, Domênico, tudo bem, mas os dirigentes do Palmeiras não estão aqui. Eu ainda suspeito que, assim... Os caras deviam estar ouvindo o estádio 97, eles falaram assim, pô, o Domênico disse que caiu, então vamos mandar. Pode ser. Vamos aproveitar que ele disse que caiu e já vamos mandar. Sombra, jornalismo é momento. Hoje ninguém dá um furo que nem o Dodô. Não, ninguém. Parabéns, Dodô. Igual olha, palmas pra Domênico Gatto. Hashtag obrigado, Dodô. O jornalista que demitiu. Boa. E ele dá o furo a seco. É. Ah, ele dá mesmo. E com vontade, falou com vontade. E ontem ele falou com... Foi peremptório. Foi. O negócio deixar foi, bem claro, olha, foi radical. É deixar bem claro. Incisivo. Que, deixar bem claro que este furo que eles se estão dizendo é furo jornalístico. Foi cirúrgico. Parabéns, Domênico. Puro jornalístico. Parabéns, Domênico. Foi cirúrgico. Não, eu deitou, Domênico. Não, não é que deitou. Deitou. Tive a informação, deitou. Eu passei, o Benjamin não tinha informação, que ele foi checar. Quem? Peraí. Você passou a informação, quem não tinha? Mas eu perguntei. Quem não tinha? Perguntei, Benjamin, cheque suas fontes, que são muito boas. Cheque e pré-cheque. Ele não tinha essa informação. Não, cheque suas fontes pra ver se... Porque, pelo que eu sei, caiu. Aí ele foi checar. Rapaz, mas duas horas depois ele falou assim. Eu não tenho, aí o Benjamin falou que não tinha informação, porque eles estavam no voo. No voo. Mas eram duas... Então, agora é incrível, porque o Domênico, ele conseguiu a informação com os caras voando. Ele conseguiu a informação com os caras voando. E os caras estavam voando e eu perguntei, Domênico, caiu ou não caiu? E ele não vacilou. Não vacilou, ele falou assim, no ângulo, caiu. E ele falou que sabia até o salário do Cuca já. É. E a reunião foi no banheiro do avião, que é bem, tem espaço. Tava o Matos, estava fazendo xixi Gariotti. Cruzado. E o Batista era aquele no fundo, onde ficaram o moço ali, no banheiro. O seu xixi cruzado no avião. Como diz o meu vizinho, cabelo todo mundo nesse banheiro. Bom, o importante é o seguinte, é o Dodô que brilha, o resto é pisca-pisca ou vagalume. É verdade. Maior que o Dodô, nem a girafa, parabéns, Dodô, engravida de gêmeos. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Ontem que tinha de gente falando assim, esse é o cara. Agora... A questão é a seguinte, o Dodô... Eu sou cara, não tô mais pro outro lado da moeda, eu sou mais o coroa, viu? Olha, o Dodô mudou um pouco a personalidade? Mudou. Mudou, não é viu? Mais o mesmo? Não. Desde ontem. Mudei você deu uma mascarada, né? Houve uma transformação. Segue o jogo aí, fora do Verdão. Houve uma transformação. Sim. Hoje de manhã, quando eu entrei no estúdio, falei, nossa. De poder. Para, você introduziu uma aura. Uma energia diferente. Tem uma aura, no ar, né? No ar. Eu sou o cara. Aí tem, aquela cuidado, aura, né? Aquela aura, né? Cuidado, que tá fácil, não, depois vem a conta, hein? É. No grupo lá, grupo que a gente tem lá, ele subiu na mesa. Falei, aí, falei, né? Subiu na mesa. Não falei nada. Subiu na mesa. Já vendido. Subiu na mesa. Já vendido. Eduardo Batista também subiu na mesa. É, ó, vou te falar. Foi boa mesmo. Seu Bento, você tá sangrando. O quê? Você tá sangrando. Começou a sangrar, seu bem? Aí, abre a boca, tá sangrando aí, ó. Nossa! Tá com escorbuto? Coloca a língua e nem viu, mano. É que é escorbuto. Ô, coloca um mods aí nessa língua. É uma deficiência de vitamina C. Acho que é vitamina C, né? Você pegou alguma mulher que tá naqueles dias? Não. O sombrão do outro consumo. E que aí, você. Quem sofre muito com isso são os caras que ficavam em alto mar, nas caravelas. É deficiência de vitamina C. Aí começava a sangrar pelas gengivas. Isso. Você é louco, ele tá em alto mar. Ainda mais o Bento, deve ter tomado alguma coisa. Mas o programa anestesiou a língua, velho. Mordeu a língua, nem viu, velho. E hoje que eu peguei um táxi, fui num compromisso, peguei um táxi, eu entro dentro do táxi, eu falei assim, uma marofa, danada. Mentira. Eu juro, eu falei assim, mesmo, o cara... O Bento, na me boa, dá um telefone. Eu acho que ele viu esticando a mão e o cara jogou pela janela o cigarro. Cara, boa, é pra abrir o apetite, viu? Hein, Domênico? Era almoço, não foi? Que horas eram? Não, detalhe, eram 11 da manhã. Então, ah, é bom, pra abrir o apetite, cara, tem cara que toma uma dose de cachaça. O taxista não pode beber, porque se ele parar no bafômetro, ele tá lascado. O cara já pra dar aquele brilho, pra trancar o dia inteiro baixando. Pegou aquela ponta lá, né, velho? Dá um talento, né, seu cara? Quem ele estava ouvindo, né, no táxi? Ah, quem? Domênico Gato de Manhã com Morde-a-Sopra. E o cara ainda chegou e falou assim: gosto desse programa, e esse cara aí, o palmeirense, o cara é bom. Bom, ele tem as informações. Não, o cara falou, o cara falou. Derruba. Derruba. Segue o jogo, você é o manda. Agora não é. Atenção, você que vende aí serviços, traz o amor, né? Traz de volta o amor, etc. Então, esqueça, viu? O lance é Domênico Gato. Não tem nada de Domênico Gato. Vai lá. Fala do Verdão aí. Diga lá, seu Ben. Frio ela. Não, peraí. Já é frio. Na hora de semana frio. Seu Bento Gás. Não, mas peraí, tá um hino do Palmeiras. Não, porque sexta. Não, mas pode deixar. É que sexta-feira sempre tem a recomendação. Tem duas coisas da sexta: a recomendação do nosso RG e o decreto da lei. Isso não falha nunca. Sexta tem o decreto e o decretado. Boa, RG. São duas coisas distintas. A do RG é um pouco mais apimentada. Ah, é? Quer ver? Vamos lá. Vamos lá, vamos. Sexta. Sexta, com esse tempinho aí, seu Bento? Hoje é dia de você sair da colmeia, passar o ferrão na abelhinha, velho. Ah, coisa linda! Entendeu? Coisa linda! O que o abelho falou pra abelha, RG? Não. Não. Pega no mel. Pega no mel. Boa, Domênico. Boa. Nota 10, Domênico. Nota 10. Aliás, fala aí, o seu Bento. Palmas pro Domênico! Domênico! Deitou, Domênico, deitou! Não. Para, vocês estão vendidos demais, vai. Estou sabendo, me ligaram já da empresa que faz lá a premiação do prêmio Pulitzer de jornalismo. Foi indicado. Você tá louco. Tá concorrendo. Pô, concorrendo tá indicado, nada. Domênico. Concorrendo a nada, fala mas aí, seu Bento. Agora o Palmeiras trabalha para anunciar logo oficialmente o Cuca, né? Certo. Vai contar aí, a patrocinadora já ofereceu ajuda financeira, caso precise. Caso que beleza, hein? Precisa. Mulher falou que faltar o interno. Exatamente, resumidamente, isso aí que o Mano falou. Possivelmente, segunda-feira, 11 horas da manhã, eles já querem estar com tudo pronto ali para apresentar. Falaram que terça vai se apresentar, né? Falaram, né? Sim, e é isso aí, Domérico. Então, Cuca de volta após 4 meses. Não, mas ainda não tá oficialmente. Mas, né? Domênico, os caras não iam mandar o cara embora sem ter falado com o outro antes. Já eu acho que não. Tem que ser muito amador, hein? Acho que não. Imagina, lógico que manda. Lógico que manda. Você acha que tava fechado já o Cuca quando mandaram o Eduardo Batista embora? Tava, lógico que não. Tava acertado, mano. Óbvio que não. Sim, você vê a fala. Não, você poderia ser no papel, acho que não, mas tem caminhado não tava nada certo. O que pode ser apalavrado. A palavra, por exemplo, sei lá, acabou de... Estão cogitando até o próprio Luxemburgo ainda. Acabou de perder lá o jogo, pode ser que o Mato já vi lá ligou. Falou aqui, ó. E aí? Dá? Dá, então vou mandar outro embora. O Benja me disse que hoje, o Benja tava me dizendo, falou assim, olha, meu amigo, eu acho que ele vai pro Atlético Paranaense no lugar do Autuori. E o Domênico falou assim, Cuca vai pro Palmeiras. Quem vocês acham que tá certo? Domênico. Domênico Gato. Parabéns, eu tô certo. Deitou, Domênico. Deitou. Não, não deitei. Deitei, mas ô, seu Bento. Olha aí. Nossa, folga, né? O que foi? Isso o quê? Isso o quê, seu Bento? Isso o quê? Vambora. Segue o programa. Não, não é possível. Não, vamos aí, Domênico. Tem alguma coisa errada no grupo aí? Não tem. Cara. Aí, Domênico, olha. Pessoas que estão dizendo aqui. Domênico matou a pau de novo. Cuca já está certo. Uma fonte. Desculpa aí o Eduardo Batista, mas eu não vou revelar a fonte. Você quer que eu vou mais longe ainda? Ah. E é com tristeza que eu falo isso. Pra mim, o Cuca sempre teve encaminhado. Tanto que se você pegar a multa do Eduardo Batista, sabe quanto é? Não. Um salário. É um salário. Nossa. É o quê? Trezentão? É trezentão? É. Porra, tipo isso. Aí a aposta do Eduardo falou, mas e o Eduardo não sabia disso? O Eduardo sabia disso. Mas o Eduardo, ele apostou nisso, ele, né? Ele tava ganhando no Palmeiras o dobro que ele ganhava na Ponte, mais ou menos. Falou, de repente eu faço o meu trabalho. Dá certo, eu vou embora. Tô arrebentando, eu vou seguir. E depois eu ganho mais. Vou seguir. Agora, apostou, né? O Cuca sempre foi o plano B do Palmeiras. Nossa, Alê, chegou uma informação dizendo assim, olha, o Alê matando a pau, fazendo sombra pro Domênico agora. Está certo isso que ele tá falando. Isso é impossível. Uma fonte aqui. É impossível. Para de ficar fazendo inteirinha, seu louco. E acho só o seguinte, acho que a demissão do Eduardo Batista eu acho que a maioria de nós aqui, comentaristas e os torcedores do Palmeiras principalmente, todo mundo meio que concorda, o time não conseguiu atingir o nível que se esperava dele pelo investimento. O trabalho do Eduardo não foi bom. Não fluiu, né? Não aconteceu, não casou. Beleza, isso aí eu acho que é meio que indiscutível. Todo mundo esperava mais do Palmeiras e do Eduardo, ok? A forma como ele foi demitido não me agrada. Porque eu vi, inclusive, muitos... Mas todos os treinadores são demitidos assim? Muito o Matos, ele foi na entrevista ainda no Uruguai, antes do jogo contra o Peñarol, e falou em alto e bom som, acho que ele falou com várias emissoras, pelo menos falou lá na ESPN, que ele estava 100% fechado com o Eduardo Batista. Mas é sempre assim, né? E que ele estava muito incomodado com as informações que estavam chegando, que vazou e que todo mundo viu. Davam conta que ele tinha ingerência sobre o time, que o Eduardo Batista não tomava todas as decisões, e falou em alto bom som que o Eduardo estava prestigiado, confiava no Eduardo, estava 100% fechado com o Eduardo. Bem, o Eduardo foi lá, depois do jogo contra o Peñarol, em função das muitas emoções que ele viveu, né, tanto de briga como de cobrança, de pressão, acabou fazendo um desabafo e bateu forte em alguns membros da imprensa. Não bateu só em um, ele bateu num tipo de imprensa. E aí muita gente ficou incomodada com esse tipo de reação do Eduardo. Muita gente se revoltou com o Eduardo. E ontem, quando ele foi demitido, eu vi muita gente comemorando, muito jornalista comemorando a saída do Eduardo. Então, dá até a impressão que o Eduardo bateu na imprensa e depois os caras falaram, ó, bateu na imprensa, bateu forte, vai cair. E acabou caindo. Então, a falta de respaldo que a direção do Palmeiras dá para o Eduardo Batista não me agrada. Você mandar embora o Eduardo Batista para trazer o Cuca é o melhor treinador que está disponível no país. Sim. Ninguém é melhor que o Cuca. O Tite não está disponível, o Tite é da seleção. Então, se você comparar, vou comparar o Cuca com o treinador do Santos, o Cuca com o treinador... Não tem comparação. Não tem, ele é o melhor, não tem como fazer. Agora, a forma como o Palmeiras, de novo, demitiu o seu comandante me desagrada bastante. Mas, Alê, ninguém manda ninguém embora oferecendo chazinho com biscoito. É um momento delicado, concordo com você, não é o ideal... Porque você está lidando com um profissional, com um ser humano. Mas que clube no futebol brasileiro demite um treinador da melhor maneira possível? Porque quando vai demitir um treinador, já está naquele momento aí, naquela sinuca de bico, fala, ó, ou eu ou você. E eu prefiro que você saia. É que ali ele estava muito exposto, né, mano? Mas mesmo assim, ele bateu nos caras. Você não viu? Você viu manifestação na rede social de colega comemorando a saída do como se fala assim, ó. Tá vendo? Isso aí é o jornalismo, tá vendo? Agora vamos falar de futebol em outro lugar. E isso me incomoda, porque o cara ficou sozinho nessa história toda. Olha, e assim, posso ser sincero? Não, só pra terminar, Dudu, por favor. E me incomoda um pouco essa relação, porque o que acontece? Pra muita gente, a principal fonte desses jornalistas é o cara que estava do lado do Eduardo Batista. Pra muita gente. Para muita gente, o cara que passa as informações é lá de dentro do Palmeiras e é o cara mais próximo possível do Eduardo Batista, tá bom? Por que esse cara passa as informações? É o mesmo cara que passa para A, para B, para C, para Fox, para ESPN, para Sport TV, para Globo, para não sei o quê. Isso tem um preço. Claro. Esse cara, ele vai ser blindado por esses caras se ele passou a informação. É uma troca, tá? É uma troca. Tá subentendido, porque né? Porque a partir do momento que eu recebo a informação desse cara e eu meto o pau nele, amanhã eu não vou ter mais informação. Verdade. Então ele se cerca muito bem de pessoas importantes da imprensa, passa algumas informações e como troco ele tá sempre blindado. Entendeu? Então esse tipo de política não me agrada. Mandar embora o Eduardo... Mas isso é uma coisa que, né, Ale, a gente sabe que faz parte do cotidiano, né? Mas eu não concordo. Não tô dizendo. Eu porque também. O cara que tá do lado dele tinha que protegê-lo e não sair falando um montão de coisa, um montão de coisa interna ali que eles têm que resolver internamente, né? E esse cara é o primeiro, no momento de dificuldade, de entregar a cabeça bandeja, do treinador na bandeja e isso me incomoda. Mandar o Eduardo embora, trazer o Cuca, evidentemente o Palmeiras vai melhorar. A maneira como isso acontece, eu não gosto muito, não. Olha, o Ale, eu concordo com o Mano, viu? Nesse aspecto. Acho que não tem como você mandar embora de uma forma que fique boa pra todo mundo. Uma forma sutil, né? Tem como, tá aqui. Não, mas tipo desculpa, não quero mudar, não quero desculpa. Não, entendi o que o Ale falou também. O que o Ale falou é o seguinte, lógico, não existe demissão agradável. Não existe. Não existe a demissão que você chega e fala assim, ó, olha, que legal, estou te mandando embora, mas fica feliz que às vezes... É, o que ele disse é que a porta se fecha, abre em duas. O Eduardo Batista foi sacaneado. Sacaneado literalmente porque está próximo a ele. É que você... É o durante. O durante, você se sente amparado e de repente, Domênico, você acorda e não tem mais chão. Então não é a questão do simples fato de falar, desculpa, não deu certo. É, mas o Sombra tem mais coisas aí. É o durante e do jeito que culmina, Você esteja se referindo ao Matos, né, Alê? Da forma que ele agiu. Então vamos lá. O Matos é um cara que ele não pode fazer o que ele quiser também. Ele tem um presidente que por trás do presidente tem conselheiros, tem pessoas ali atrás que mandam praticamente no Palmeiras. Essa é a verdade. E que se não tiver o respaldo desses caras, o presidente perde o comando e para depois ele tentar ser reeleito é complicado. Mas o Matos tem assim, carta branca. Tava uma pressão muito forte, mano, para que ele caísse. Então a pressão veio lá dos conselheiros, para cima do presidente, e o presidente foi e falou com o Matos. Mas essa pressão... Ou o Matos faz lá, ou então a coisa fica complicada para todo mundo. Essa pressão já foi maior. Já foi. Não, quando assim, o Palmeiras já, foi maior, da, já foi maior. De três da ponte, ali talvez fosse. Ali foi uma. Encheu o copo. O Palmeiras é líder da chave dele. Ali começou a encher o copo tava quase cheio. Depois que ele tratou mal aquele jeito que ele falou, porque olha, vou ser sincero: todo mundo aqui talvez fizesse a mesma coisa, mas nós, mano, não temos, viu, meus amigos? Nós não temos o cargo de treinador de um time de futebol. Porque eu acho que um cargo de treinador, um cargo de presidente do clube, você tá lá representando o teu time. Você não pode dar chilique, mandar palavrão no. Ele mandou um palavrão na imprensa. É assim, mano. Não, o cara é ser humano, né? Não, não importa. Não, ele pode ser. Todos nós somos, eu acabei de falar. Não, nós somos seres humanos. Da melhor mas, maneira, mano, ali tem que ter consciência do que tá acontecendo. Ele tá dando uma coletiva pra uma imprensa. Mas de cabeça quente. Ele não tá falando pra um cara só. Não, mas não importa, mano. Ele pode, desculpa, ele pode ter a cabeça quente dele, como ser humano, eu entendo o que ele fez. Só que não entendo ele fazer aquilo como um treinador do Palmeiras. Não entendo, desculpa, não entendo. Ele vai dar xerique em outro lugar, no Palmeiras não. Aquilo pegou muito mal lá no Palmeiras. Mostrou que ele é um treinador fraco. Não, vocês não estão entendendo. Pegou muito mal com todo mundo que tava lá. Com dirigentes, com conselheiro, com raio que parta, com todo mundo. Pegou mal. Então aquele copo que tava cheio, ele já quase que transbordou. Falta uma gotinha pra transbordar. E consequentemente, você perder um jogo daquela importância que precisava apenas de um empate pra classificar e deixa pra última rodada, transbordou o copo. Transbordou, foi pro saco. Já saiu de um estadual que o copo encheu. Saiu de um estadual de uma forma vexatória, essa é a verdade. É, você encheu. Sai do... Mano, por exemplo, São Paulo perdeu pro Corinthians, certo? Mas ele perdeu pro Corinthians, mano? Como é que perdeu? Foi o primeiro jogo, quanto foi? Foi 3-1. Fora o baile? Não, foi 3-1. Onde é que você perdeu? Fora o baile. Pera, sem ameaço, 3-1. Só responde, não é pra zoar aqui agora. Depois você zoa. Foi 3-1 e 1-1, não é isso? Fala a verdade. 3-1 e 1-1. Só que você perdeu. Fora o ameaço. Perdeu de 3-1. Foi 2-0. Foi 2-0. Melhor. 3-1. Não, não. 2-0. A diferença é a mesma. Era a mesma. 2-0. Não, mas é melhor ainda o 2-0. Porque você perder um clássico 2-0, não é anormal. Não. Anormal é perder de 4-0, de 5-0, 5-1, aí sim. 2-0 é normal. E no outro jogo que você precisava fazer, o não conseguiu, foi 1-1. Então perdeu para um adversário considerado dos quatro que tem que ganhar o título. Sim. O Palmeiras saiu para Ponte Preta por 3-0 lá. Num primeiro tempo, perdeu a classificação. Então, saiu de uma forma, mano, vexatória. Essa é a palavra. Eu falei aqui várias vezes. Você perder para Ponte Preta... Ponte Preta Série A, o pior disso acrescentando nessa história, o Corinthians foi lá e ganhou o primeiro jogo de 3-0. Vingando entendeu? O porco. Não, aí deve ter ficado no inconsciente deles. Falou, pô, o Corinthians vai lá e... O Corinthians ganhou o campeonato no primeiro jogo. Então. O Palmeiras perdeu a classificação no primeiro jogo, o Corinthians perdeu. Então isso tudo vai ajudando a minar o cara. O cara foi sendo minado, né? É igual aquele muro que você vai jogando lá suas bombas e vai derrubando o muro devagarzinho. Até que o muro destruiu, caiu, acabou. E vou dizer pra vocês, o Palmeiras, eu não gosto dessas formas que, de mandar embora logo, dar tempo ao tempo, mas ele teve o tempo dele. Ele teve 5 meses pra treinar uma equipe forte, não é uma equipe fraca. O Carilli, Carilli do Corinthians, e o Rogério Ceni pegaram equipes diferentes da do Palmeiras. Equipes em formação, equipes que estão se montando o elenco nesse momento. O Palmeiras tem um esqueleto, né? Montado, ô, Mota. Time é só campeão, colocar uma, né, peça aqui, uma peça ali, saiu, você montou. Saiu um jogador. Saiu, Domênico. Saiu um jogador e chegaram... Saiu um jogador. Não, saiu um jogador espetacular. E quantos vieram? E vieram outros jogadores muito bons. Mas, Domênico, não tem nenhum que chegou a foi do mas vem. Não, a mas não é. Da diretoria do Palmeiras. Exato, mano, porque é aquilo que você falou. Eu acho que você jogar uma... como se fosse um carro, vamos colocar. Um baita numa máquina pra disputar uma Fórmula 1 lá. Você pega lá, né? Você põe um carro que você tem tudo pra ganhar a corrida, mas você tem um piloto que não tenta... Mas sabe por quê, Domênico? Arrogância. Sabe? Arrogância da diretoria. Porque a diretoria entendia... que o treinador era uma figura decorativa na frente do banco, que o que funcionava ali era a estrutura e o elenco com qualidade. Mas se você não tiver um cara que saiba montar isso, errou. Gente, você tá lidando com 40 jogadores, Domênico, que um é mais famoso que o outro, um ganha mais que o outro, um pega a mulher mais bonita que a do outro, um tem um carro melhor que a do outro. Aí você tá lidando com 40 caras que, fora a parte da qualidade técnica, tem o ego aflorado. Se você não tiver um cara, um comandante que saiba lidar com esse tipo de situação, você perde o grupo. E tem uma outra coisa também aí. Perde bonito. Com relação à entrevista do Eduardo Batista, não esqueçamos, hein? Não esqueçamos, RG. O Eduardo Batista deu uma entrevista, falou palavrão e o cacete a quatro, lá putinho da vida, com uma marca lá atrás estampada que mete dinheiro no Palmeiras. Isso pegou muito mal lá também. Tem que falar isso aqui também. Às vezes você tem uma marca que compra jogador, que ajuda a pagar salário, mete uma puta de uma grana no time, investe dinheiro, lá a marca estampada atrás, e o cara falando palavrão. Eu concordo, Dodô, mas sabe o que dando que xilique, sabe... isso pegou muito mal, Alê. Você concordo, deve saber que isso aconteceu. Eu concordo com você e sei que aconteceu. Agora, o que eu acho só é que se o Eduardo Batista fosse mandado embora depois dos 3-0 lá em Campinas, eu ia achar menos grave. O que eu achei mais grave foi o momento em que ele foi mandado embora, porque existia uma grita de uma parte da imprensa, começou a pressionar depois do xilique, desse xilique que ele deu aí, começou a falar muito. E aí hoje a gente está falando muito mais do trabalho que realmente não deu certo do Eduardo Batista, e não deu, do que, por exemplo, as pessoas que foram lá, como disse o Mano, e contrataram o Eduardo Batista, né? Ou as pessoas que foram lá e passaram informação para os jornalistas divulgarem e fazerem no blog, para fazer comentário a respeito daquilo. Então a gente está falando só do treinador e está esquecendo quem contratou, quem foi lá e fez a fofoquinha, quem foi lá e tomou atitude. Então acho que assim, vamos olhar para tudo, vamos olhar para o global. Então tem muita coisa errada no Palmeiras e não é só o Eduardo Batista. Muita coisa errada. Esse montão de jogador que você contrata, tem jogador que nem jogou no Palmeiras. O Vitinho, que é uma promessa da base, sabe quantos minutos ele esteve em campo até agora? 17. Ele começou o ano como titular, treinando como titular, vindo da base. Eles contratam um jogador do mesmo nível pior que o Vitinho. Tá lá, jogador que nem entra no campo, que paga uma bala e você nem usa. Uhum. Pra que isso aí? Olha, mas tem algumas coisas que tem que ser dita. Quem contratou o Eduardo Batista? Ele. Agora, o que o Mano que o Dodô falaram. Por que não contrataram um treinador, um medalhão? Sabe por quê? Tava esperando porque o Cuca. O plano era o Cuca. Tava esperando o Cuca. Por que a multa é de um salário? Porque tava esperando o Cuca. Puseram um tampão. E aí podia ter deixado o auxiliar, não precisava fazer isso com o Eduardo Batista. Bom, entendi. Mas era pra ter ficado, né, Ali? Não, podia ter ficado, o auxiliar, ou podia não. O auxiliar, ele acabou tendo uma proposta do não sei que time aí e foi embora. Esqueceu? Não, sim, mas ele foi embora. Valentim? Sim, o Valentim senhor. Não era o primeiro nome. Não era, mas poderia ser. Mas como ele foi receber uma proposta e quis sair, o Palmeiras teve que optar por alguém menor. Foi por isso. Agora, tem um detalhe. Nós não podemos também aqui ficar com dosinha de treinador de futebol. E nem porque de o mesmo dirigente. Treinador e de nem futebol... De não, Dodô. Sim, senhor. Mas o mesmo... Pois é. Nem de dirigente, mas o mesmo treinador de futebol, que muitas vezes é mandado embora desta forma, é o mesmo cara, RG, que dá um pé na bunda do time quando recebe uma proposta melhor, meu amigo. Você não tem a dúvida. Então, meu amigo, então um pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então me desculpa, então não adianta a gente ficar aqui com dozinha, não. Eu não tenho dó. Eu não tenho dó de treinador. Não tenho, eu quero que se dane. Eu não quero ver meu time ruim. Outra coisa, ele foi completa. Olha, o Eduardo Batista, ele teve toda a chance do mundo, gente. Ele inventou esquemas, RG. Ele, pela primeira vez, ele me inventa um esquema com três zagueiros, coisa que nunca o Palmeiras tinha feito. Acho que, olha, que eu me lembre, talvez há 3, 4 anos atrás. Ele fazia tempo que eu não via três zagueiros. Ele inventa num jogo de Libertadores, não sei que jogo que foi, que o Palmeiras foi mal pra cacete, que ele teve que mudar depois. Foi um jogo contra o Peñarol, não foi? É, os três foi. Zagueiros no primeiro tempo, que tomamos de dois? Foi. É, aí ele teve que acertar o time. Ele conseguiu, presta atenção, o Tietchan, que foi um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro do ano passado, no final do ano, não tô falando do começo de ano, não. Do final do ano, Campeonato Brasileiro. Ele fez o cara, ele não consegue mais jogar bola, o Tietchan. Ele não, sequer ele colocou o Tietchan neste último jogo, ele colocou no banco. Meteu o cara no banco, mas velho, tá de brincadeira. O Tietchan tá mal também, né? O Tietchan não tá jogando a bola que então, jogou assim, no passado, mano, né? Ao menos, se ele fosse inteligente, tá? Ele tinha feito, ele seguia o esquema do Cuca. Segue aquele esquema que tá dando certo, não mexe. Sabe, coisa que o Cristóvão, quando chegou, não mexeu no esquema do Tite. Tava indo bem. Quando quis mexer, ferrou. Você lembra, mano? Sim. Quando tava, não é? Pegou, sim, o time lá, do jeito que o Tite deixou, ele falou, bom, não vou mexer, deixa assim. Foi indo, Corinthians indo, ganhando, chegando em terceiro, lá, tal. Quando ele quis mexer, ferrou. Esses caras, assim, eles têm que ter tempo pro tempo, cara. Tem que ter tempo. Não tem credibilidade ainda pro futebol. O futebol não permite isso. O futebol derruba o cara. O torcedor, ele não admite certas coisas. Cara que não tem nome, não adianta vir com conversinha. Mas ou faz arroz com feijão, ou segue o que tá dando certo, ou então, velho, você tá fora. É assim que funciona. Eu acho que e pro torcedor do Palmeiras, graças a Deus. Graças a Deus. Eu porque não dava mais, cara. O Palmeiras, a chance do Palmeiras ganhar uma Libertadores, ganhar alguma competição nesse ano, eu falei que é 30, 35% e olha lá. Tô sendo otimista pra cacete. Ah, é que eu acho que pra fazer a mesma coisa que a gente tá vendo aí de Filipão, Luxemburgo, desses caras aí que já estão há 800 anos, não estão, a fé pra fazer o mesmo não precisa ter. Mas também esses novos também não dá, né? Nesse caso, não deu certo. Mas a gente tem uma série de bons treinadores dessa nova geração aí, estão arrebentando. Jair Ventura é um, que botou o Botafogo, sim, na Libertadores. Tem alguns bons, tá fazendo uma boa o do campanha. Flamengo parece que faz um trabalho bom. O Zé Ricardo tá fazendo, né, um bom trabalho. O Roger tá fazendo um bom trabalho. Sim, sim. Então, ah, o Roger, eu faço uma ressalva, hein, ali. O Roger, ele tava melhor ano passado do que ele tá esse ano. Porque o Roger, ele tá esbarrando no problema que o Eduardo Batista também teve no Palmeiras. Ele assumiu um time... Que é difícil lá, que, né? Que tem uma série de estrelas aí. Ele não tá conseguindo fazer o Atlético jogar a bola que todo mundo espera, não. Agora, eu não tô falando aqui que o Eduardo Batista fez um bom trabalho no Palmeiras. Eu não tô falando isso. A coisa não encaixou, não deu certo. Eu falei isso aqui. Falou. Agora, eu só acho assim, do mesmo jeito que a gente tem que fazer a avaliação do trabalho do treinador, a gente não pode isentar a direção, que é a principal culpada. Porque quem contratou o Eduardo foi a direção. É o negócio da vaca em cima da árvore, né? A vaca não sobe. Alguém colocou lá. Em relação ao Eduardo Batista, é óbvio, né? Ele não pediu pra estar ali... Fizeram um convite. Isso. Em relação a jogadores, eu acho que a política do Alexandre Matos é o seguinte: olha, vai na feira, isso, traz uma fruta boa, daí vai assim, eu vou trazer todas. Depois eu vejo qual que depois eu pego. Você vê, se tiver azeda, você joga fora. Chupa só a doce. Entendeu? Ou você traz todas. Mas aí você gasta dinheiro à toa também, né? Porque. Sim. E não é a primeira janela que ele gasta uma fortuna em busca de jogadores, né? Porque eu acho que quando você tem uma grande fonte de receita, às vezes é com a gente também, hein? Vem fácil, vai fácil. Ah, você não tem, né, dúvida. Ah, mas vem fácil, vai fácil. Aí, mas quem é que trouxe, por exemplo, que não tá jogando? O Rafael Veiga. Rafael Veiga entrou no último jogo. Ah, Domênico. Ele é utilizado, é claro, o Sombra, eu entendo, mas ele foi contratar, quando foi contratar, todo mundo sabia que ele ia ser reserva. Não, eu sei, mas... Não dá pra ele jogar, é que o Moisés machucou tal, mas não dá pra ele jogar no lugar do Guerra ou do Moisés. Minha opinião é que ele joga nesse setor. Mas... Tem dois melhores que ele. Já da outra janela, teve jogadores que vieram, o Eric que veio do Goiás, não sei o que aconteceu. É, teve uma série da outra janela. O Ale lembrou. O Regis, que agora tá jogando no... O Johan. O Regis. Não, o Johan machucou, né, gente? Hã? O Johan não machucou? O Johan parece que tá no departamento médico Palmeiras. Mas você acha que estaria jogando? Também ia estar jogando. É a mesma condição do Rafael Veiga. Não estaria, mas poderia jogar, né? Poderia entrar eventualmente, entendeu? Porque esses caras aí... entrou só 15 minutos. Então, mas esses caras... Mas, gente, esses caras aí... É elenco, cara. Eles não são... Ele não tem bola pra ser titular. O time do Palmeiras é muito bom. Não dá pra pôr esses caras, desculpa. O Palmeiras também tem que ter elenco. Ele vai disputar duas competições ao mesmo tempo. Campeonato Brasileiro, que é difícil pra caramba. É muito difícil. Três e Libertadores. Três, não, três, mas, pelo menos são duas que eu considero as mais difíceis. Copa do Brasil. Sim. Funilou tudo. Então, assim, você tem que... Como é que é? Esses caras vão jogar. Tá chegando a hora de jogar. Jogar algumas partidas. Porque também o Palmeiras só disputou o Campeonato Paulista. E disputou a Libertadores na primeira fase. Então, calma. Agora é o momento de ter elenco. O elenco serve pra agora também, não pode falar, ah, não jogou, tal, aquela coisa toda. Bom, mas são opiniões, né? Não, cada um tem o seu jeito de ver as coisas, né? Sim, sim. Vamos lá, continuando com as manchetes agora. Do Estádio 97. É? O RG, caramba, hein? E aí, seu Ben? Pouco ontem, hein? É, pouco, jogo difícil ontem. Jogo grande, seu Ben. Encardido esse time, né? É bom o time do Santa Fé. Santa Fé é encardido. Bom o time dos caras, e... Ontem destaque pro Lucas Lima, que após um bom tempo, ontem fez uma partidaça e comandou aí a vitória de 3-2 sobre o Santa Fé e dá aquela tranquilidade também no grupo. É, a questão é a seguinte, o primeiro jogo foi 0-0, né, foi um empate lá na casa dos caras lá, e um time que bateu um pouco exagerado. Então veio pra cá com essa pecha aí de time batedor, violento, o cacete aquário. Só que não, cara. Os caras chegaram. Só que não. Os caras chegaram, os caras. Ah, mas pô, no segundo tempo deu umas pegadas bravas ali. Mas opa. Jogo duro, jogo pegado, entendeu? Juizão chato também, é, parando jogo, o jogo. Jogo pegado. É resenha, mano. E eu acho que o que valeu, cara, valeu um teste pra esse time do Santos. E nós, torcedores, pô, a gente. Não estava entendendo por que esse time não estava. Tinha mais para dar, né? Tinha mais futebol para mostrar. E não estava mostrando. E ontem foi um puta teste, cara. Ontem o Santos, pô, foi. Pra cardíaco, ontem foi grande. Foi mas no segundo tempo caiu muito, eu acho. Sim, mas aí também pelo esforço que foi, pela correria que foi, tem que justificar também a puta tempestade que desabou ali no segundo tempo, choveu pra caramba. Ó, desculpinha. Mas enfim, não teve desculpa, não. Nós ganhamos o jogo. Mas a chuva apertou. Tá aliviando, né? Aos 30 do segundo tempo. Tá aliviando, assim, né? Não tô aliviando. Tô dizendo que meu time jogou muito ontem. Tá aliviando. Tá louco? São chatos. É, chato. Bota chato nisso, pô. Ué, porque se é o Palmeiras que o Eduardo Batista tá jogando mal, é crise, tem que derrubar o técnico. Quando é o Dorival que joga mal e também apresenta um futebol que a torcida não espera, aí começa, ai, a chuva, ai, porque uma pomba passou e fez cocô no campo, RG. Aonde o Santos apresentou um futebol ruim ontem, feio ontem, pro Dorival ser criticado? Mas peraí, aonde? RG. Ai, ai, aonde? Ganhou o jogo? Peraí, você chegou a ver o jogo, RG? Não. Eu tava assistindo novela. RG, peraí. Vai te catar, meu. Paola Guerreira. Então, peraí. Peraí, brincadeira. Eu não sei, RG. Ritinha 5, Santos 0. Então, vamos lá, RG. Eu não sei, RG, se você tava vendo o jogo no momento que o Santos fez o terceiro gol. A câmera pegou o Dorival. O Dorival tava rezando e tava com uma cara de choro. Desculpa, RG. Pera lá. Isso é verdade, RG. Eu vi o jogo, não sei se você viu, RG. Essa cena tá como que aconteceu. O Dorival, ele tava com o C na mão. Porque ele sabia que se tivesse empatado esse jogo, mesmo o Santos invicto na Libertadores, RG, ia haver uma série de turbilhões de notícias. Tá bom, mano, mas deixa de ser oportunista. Oportunista é verdade. O Ricardo Oliveira, você que é cientista, faz quanto tempo que o Ricardo Oliveira não marcava gol? Posso falar? Marcou ontem. Fazia quanto tempo que não marcava gol? Mas isso vai de encontro. Lucas Lima, Vitor Bueno. Mas isso vai de encontro a que vocês antes ficam pregando na imprensa. É, um monte de antes que fica pregando aí na imprensa, que tá em crise vai cair, tá e que vendo? O cacete é A4, aí o time ganha, vocês têm que enfiar essa cara de bunda dentro das calças. Fica quietinho, é isso que vocês têm que fazer, é isso que tem que acontecer. O time foi lá, jogou pra caramba, jogou como se joga uma Libertadores e pronto, acabou. Levanta o mano aí, Dodô, não, pelo contrário, eu não sei qual tipo de interesse o RG tem em blindar o treinador. Blindar. Vai se lascar. Deixa eu fazer uma pergunta. Eduardo, hein? Perdeu a linha. Deixa eu fazer uma pergunta. Eduardo, hein? Ah, não vai deitar aqui, não, velho. Eduardo, hein? Aqui é Libertadores, tio. Nossa. Fala aqui, põe assim, na mesa. Ó, faz assim o dedinho, tem três. Pô, aqui é liberta, velho. Ô, velho, te perguntar. Eduardo. O Zé Fernando, santista doente, amigo nosso, né? Sim. Ele pergunta pra você, é pertinente até, porque eu vi muito disso do Santos no jogo. Se você não acha que o Santos. lançou muito a bola, enquanto os adversários eles procuravam avançar mais na questão do toque, mais proximidade, e o Santos muito na questão do lançamento. Sim, porque o Santos tentou fazer ontem o que não vinha fazendo há algum tempo. O que, que era o lance? A velocidade. O Santos tinha perdido, esse time tinha perdido essa velocidade. O Santos estava totalmente naquele jogo compassado que não é a dele. E ontem tentou buscar essa velocidade, porque como o time, o adversário estava subindo, o Santa Fé estava subindo muito, o objetivo era com o Ricardo Oliveira e o pessoal ali da frente, pegar os caras de surpresa no contra-ataque. Mas num jogo com muito mais velocidade. Mas no primeiro tempo fluiu melhor. No segundo tempo, o time colombiano foi mais perigoso. Não fala isso que a RG vai te atacar também. Foi mais perigoso. Sim. O Santos, ele rondava a área, mas assim, mais espaçado, né? Os jogadores do Santa Fé, quando eles tinham a bola, eles tocavam mais próximos. Sim. E o Santos tinha dificuldades e perdia toda hora a bola na intermediária. Fez por outra, tentava chegar numa linha de fundo, ok, sim, né? Mas o Santos... Agora, eu acho, gente, por melhor que o primeiro tempo do Santos tenha sido, embora tenha terminado empatado, o Santos ontem... Tem que agradecer a Deus, porque no fim do jogo, o Santa Fé perdeu dois gols ali, que foram inacreditáveis. Sim, que bola rente na trave. Ah, então você viu o mesmo jogo que eu. Parabéns. Mas não, é assim, eu acho que o Santos foi melhor do que estava. Mas você precisa... Mas olha, tá mas deixando a desejar, então. Acho que o segundo tempo, beleza, principalmente, deixou muito a desejar. Mas é preciso reconhecer. Tá, agora, foi no vamos que vamos, né? Sim, no oba-oba. Então, é preciso reconhecer. Vide a cara do Dorival. É preciso reconhecer que o adversário... Mas eu não tô falando isso com o intuito de sacanear você. É, nem eu. Não, nem de derrubar Dorival, nada disso. Não, nem que pode. Eu não faço parte de uma laia. Pode, e nem pode. Laia, laia. O que é preciso entender quando se analisa um jogo... É que um jogo de futebol, você tem um time e um adversário. Certo. E você pode ter um adversário que jogue ou não futebol. Quando você tem um adversário que apresenta futebol, você tem que entender e respeitar esse adversário. É isso que eu estou colocando. Agora o Vitor Bueno quase entregou, hein? O Santos não sentiu os gols que tomou, reagiu, soube reagir e foi buscar uma vitória importante para um time que estava jogando bola. É preciso entender isso também. E um desses lances perdidos aí que eu te falei... O Vitor Bueno perdeu a bola lá na intermediária. Sim, foi uma bobeada dele. Mas foi bem, recuperou fazendo um gol, né? Fez um gol. O importante foi essa vitória, foi colocar o Santos aí no caminho certo para passar de fase na Libertadores. E eu acho que dá tranquilidade, que é o que quem passa nessa chave aí é Santos e Strongest? Tá complicado, hein, cara? Tá complicado, porque o Santos tá com 8. O Strongest 7. Agora tá aqui, a Lê me emprestando a planilha dele aqui, o notebook dele. Nossa, Santos, esse note dele é fantástico, né, cara? Santos 8. Último lançamento. Strong 7, Santa Fé 4 e o Sport foi pro... Então a única chance do Santa saco. Fé agora... São três times aqui, né, disputando duas vagas. Só falta um jogo. Tem mais dois jogos. Ah, né? Mais dois. O Santos vai lá pegar o Strongest na altitude e aí volta e decide em casa, joga em casa. Eu acho que o Santos deve passar. Agora, o Strongest goleou um adversário lá. Se meteu 5, não é? 5. O Strongest lá é mala. É. Mala. É, então, aí eu quero ver quando o Santos cair, o que o RG vai falar. Mano. Não, porque o negócio é o seguinte, é julgar só o resultado, Sombra, porque verdade seja dita. O Santos até agora é o único brasileiro invicto na competição. Seca mesmo, vai secando. O Santos, de fato, é o único brasileiro invicto na competição. Mas me desculpa, RG, eu esperava mais de uma pessoa que acompanha futebol do que julgar somente o resultado. Você tem que entender o que foi a partida. Nossa. E o Santos, ele não tá jogando o suficiente pra torcida acreditar. Mas é verdade. Julgar somente o resultado, porque é uma situação, Sombra, que muitas vezes só o resultado, ele ilude o torcedor. Sabe, fala, ai, ganhei. A impressão que deu ontem, Sombra, é que o Santos ganhou a trancos e barrancos. Assisti o jogo de maneira, assim, parcial. Tipo assim, ah, não tô assistindo, ah, tomara que outro faça o gol. Assisti o jogo para analisar o jogo. Tá, então deixa eu responder. E vou te falar, o Santos, com esse futebol, eu sei que é Libertadores, precisa muito do embalo. Com esse futebol, eu acho que não chega... Deixa eu responder. Ah, agora só quero ver se ele vai ser tão agressivo com você como ele foi comigo. Então deixa eu responder. Mas é opinião, cada um vê do jeito. Para os caras que acompanham o Santos, são santistas, sabem do que eu estou falando. Os rivais, que querem deturpar, que querem sacanear. Tem todo o seu direito. Mas eu não tô sacaneando, eu sou rival. Conheço a sua ironia. Conheço. Deixa eu falar. Conheço a sua ironia há 17 anos. Nossa. Só 17 anos eu conheço sua ironia. Conheço. Aqui é Libertadores. Ô, Mota, conheço, o Mota é uma criança que precisa de defensor. Conheço a sua ironia há 17 anos. E conheço muito bem as sacanagens do menino que cresceu e evoluiu nesse programa. Também há 17 anos. Desculpa. Então, quem acompanha o Santos, como eu, torcedor do Santos, sabe que me referia ao jogo de ontem em comparação a todos os jogos que o Santos vinha fazendo. O Santos ontem, vocês queiram ou não queiram... Em relação aos outros, sim, porque os outros... É nóis, Sérgio, é isso aí, é isso aí. Em relação aos outros... Em relação aos outros jogos... Evoluiu, claro que evoluiu. Então é isso. Mas isso eu falei. Não, senhor, não vem me sacanear, não. Não, tá gravado, você é louco, então é isso que eu estou... É isso que eu estou me referindo. Eu falei que foi melhor que os outros. Foi grande ontem, foi peixe, foi tubarão ontem. Tá louco. Não tô louco, não, eu tô entendendo. Então... Não venham com essa conversinha fiada. Esse é o time do peixe que queremos ver. Ah, é? Tá. Então depois. É isso aí. Então, depois não vê com aquele papinho. Dorival, porque você inventou? Não pode mais criticar o Dorival da Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Se é esse o time que ele quer ver do Santos, eu posso elogiar o que eu quiser. Deixa eu fazer uma pergunta pra alguém que viu o jogo, que não tem tendências. Uma pessoa aí que só pensa na boa cerveja, no bom carnaval e naquilo de uma maneira extremamente genérica. Ó, pela ordem, o que eu achei genérico. Mais importante ontem, os três pontos mais importantes disparado, o Ricardo Oliveira voltando a fazer gol e o Lucas Lima voltando a jogar bem. Pra mim ele foi o melhor do Santos. O futebol do Santos pra mim ficou em quarto lugar nessa história. Mas... reconheço que os três pontos foram fundamentais. O importante nesse momento era se recuperar na tabela e recuperar dois dos principais jogadores, Ricardo Oliveira e Lucas Lima, que jogou bem. Eu achei que o Lucas Lima foi o melhor, como eu disse. Mas o futebol do Santos, para chegar mais longe na competição, tem que ser melhor. O segundo tempo deu uma assustada, mas acho que já é o primeiro tempo já mostra alguma evolução. Pelo menos eu entendi assim o jogo. Então, vimos o mesmo jogo. Eu acredito que foi no mesmo, né? Foi ontem. Acho que vimos o mesmo jogo. Então, acho que a minha TV, a sua e a do Alê, tava na mesma sintonia. Agora da LG, cara... já é preto e branco ainda. Não, não sei. Não é da LG, é da Lógica. Então, cara, será que foi o sinal que atrapalhou? Estamos usando, mas cada um tem uma sua maneira de analisar. Não foi o sinal. A LG tem aquele celofane. É que na minha visão não existe a sacanagem, a maldade em analisar o jogo do adversário. É só isso. Olha, eu acho triste que ele tenha colocado o Alê Oliveira, a sua figura tão inocente. Então eu vou repetir. Os jogos do Santos com relação ao jogo de ontem, você achou melhor ou igual? Eu achei que o primeiro tempo mostrou uma evolução, mostrou um caminho. Segundo tempo eu não gostei, mas mostrou uma evolução. Acho que tem que jogar mais para ir mais longe. Tudo bem. Agora, o jogo de ontem do Santos, então você concorda que foi melhor que os outros jogos que o Santos tinha apresentado? No primeiro tempo, sim. Tá bom. E quanto à parte que você me contestou de maneira veemente, quando eu falei, com esse futebol, não chega lá? Qual futebol? De apresentado ontem. Pela média, eu acho que... Não é chegar lá onde, você quer dizer? Ganhar título é uma coisa. Ganhar título. Avançar. Ninguém joga Libertadores. Time grande não joga Libertadores para se contentar e ser quarto lugar. Para você ganhar título, você tem que avançar. À medida que você vai avançando, você vai evoluindo. O Corinthians, ridículo que todo mundo pregou. Quarta força que todo mundo pregou, com futebol ridículo, horrível, ruim, seja lá... como vocês quiserem, foi evoluindo dentro de um campeonato, que é um estadual e está aí disputando uma final. Quer dizer, ganhando título. Esse mesmo assim. Corinthians, no início, todo mundo dizia o seguinte, vai chegar a lugar nenhum, vai ganhar porra nenhuma. Você acha que esse futebol chegou aí na final. Ok, mas eu não acho que evoluindo, um tempo bem jogado demonstra uma curva de evolução. Ah, bom, isso se não mostra pra você, não, fica com o futebolzinho do seu time que não mostra curva nenhuma. Deu uma deitada agora no Sombra, que isso? Mas eu fico satisfeito porque não existe ninguém mais crítico em relação ao meu time do que eu. É. Porque eu não sou panariço de chegar aqui e falar que panariço. O meu time é melhor do que ele é. O que é panariço? Hã? O que é panariço? É algo pejorativo. Ah. Caramba, hein? Olha, Deixa pra lá. Vou esquecer a panaricidade, porque eu não quero. Ele botou o zap na mesa. É, né? Eu não quero enveredar pelo caminho da falta de ética, de educação, porque os nossos ouvintes não merecem. Nós temos patrocinadores aqui. Nossa. E assim como Eduardo Batista quanta fez. Quanta demagogia. E assim como Eduardo quanta Batista demagogia. Fez. E ficar falando palavrão, ou aquele outdoor do patrocinador atrás. Eu não vou entrar nessa mesma vala comum de ficar ofendendo o adversário. Não vou, boa, absolutamente. IG. Boa, isso aí, não é Eduarda não. E eu, em respeito aos ouvintes e patrocinadores, também não vou colocar palavra na boca dos outros. É, não é Eduarda não. Estamos satisfeitos? Eduarda. Tá empatado. Eduarda não. Não, eu preciso dar um recado importante. Diga. Tem palmeirense, tá louco agora já. Agora tá louco. Para. Agora ficou louco pra assistir o Verdão jogar contra o Atlético de Tucumã pela última rodada, válido pela Comembol Libertadores Bridgestone. Tem... Ainda mais agora com o Cuca chegando. Olha, parece impossível conseguir esse ingresso pra esse jogo, hein? Vai estar tudo abarrotado. Mas é o seguinte, meus amigos, a Bridgestone vai te ajudar com essa, hein? Sim. Se você comprar 4 pneus Bridgestone ou Firestone, você ganha um par de ingressos pra assistir esse jogo do Palmeiras. Comprou os 4 pneus Bridgestone ou Firestone, ganha, tá bom? Ganha um par de ingressos. Não dá pra perder essa, não. E aproveite, tá bom? Vá direto aí pro revendedor oficial Bridgestone mais próximo, antes que os ingressos acabem, hein? É só acessar www.torcidabridgestone.com.br e saiba mais. E quer saber de uma coisa? Sim. Porque agora eu fiquei feliz que o outro caiu lá, o EEB. Sim. Né? O EEB caiu, então é o seguinte. O primeiro palmeirense que ligar aqui... Só o primeiro que ligar. Sim. Eu vou descolar um par de ingressos pra esse jogo, mas tem que entrar no ar e tem que responder uma pergunta minha. E vou até falar antes. Qual é a marca oficial de pneus da Comembol Libertadores? Sim. Bridgestone. Respondeu corretamente, ganha o par de ingressos. Vou descolar esse par de ingressos pro torcedor do Palmeiras, tá bom? Só pro primeiro, hein? Tá bom? É Bridgestone, meus amigos. Perfeitamente. Aí, só pra fechar, Sombrinha. Não, diga. Fazer, dar um... diretoria do Peixe, acho que não precisa mais falar porque que tem que jogar no Pacaembu, né? Nossa. É. Hein, acho que não precisa mais a gente ficar batendo nessa tecla aí, né? Quase 30 mil ontem, quer dizer... Pô, show de bola, meu, né? Meu então, dinheiro, né? Então, é bom, né? Um dinheirinho, né? É bom. Torcida, dinheiro, é legal. Quanto que deu ontem, Regina? 1 milhão e... Porra! É, tava quase 29 mil. Mas eles já programaram, né, Gigi? É mais caro, né? 29 mil torcedores. O Brasileirão, metade dos jogos do Santos será no Pacaembu, eles já falaram. Mas é melhor que 7 mil, 6 mil. Tá de brincadeira, né? E a grana, Gigi? Tá chegando o fim de semana. É, aliás, chegou o fim de semana. Bora se preparar para mais uma rodada do campeonato com Extra Gol. Uma seleção de ofertas para fazer a alegria de quem curte futebol e cerveja. Aqui, as ofertas merecem replay. Brahma 269ml, leve 3 caixas por R$1,59 a lata. Brahma 473ml, leve 3 por R$2,45 a unidade. Brahma Extra 350ml, leve 3 por R$1,99 a unidade. Brahma Extra 355ml, leve 3 por R$2,12 a unidade. Guaraná Antártica 1,5 litro PET. Leve 3 por R$ 3,65 a unidade. Você merece extra economia, torcida brasileira. Beba com moderação. Estágio 97. Vamos rapidinho vamos, com essas manchetes. Rapidinho. O Domênico com essa história agora de vidência, de poder supremo, etc. Eu? Tal. Agora vamos. Ah, fez 30 minutos de porco. Vocês que ficaram tô vendo aqui, ó. Aí. Tô vendo aqui no notebook do Ale. 1.142.620. Mas ó, vamos aos times que estão tranquilos agora, que também não tem muita coisa. O Corinthians primeiro. Ah, Coringão! Porque aqui não tem esses papinhos, não. Viu, ô Bento? Aqui não tem esses papinhos de ficar meia hora, 40 minutos, porque aqui não tem crise, velho. Beleza. Seremos campeões. Já pagou a dívida? É isso aí, já tá resolvido. Vai, Corinthians. Casa cheia, os ingressos esgotados faz uma semana já. Soletrando esgotado. E o Paulo Roberto e o Camacho ficaram com as vagas aí de Gabriel e... O Jadson, Rodriguinho, desculpa. O Jadson joga. Isso aí. Então, Bento, com relação aí ao público, existe uma expectativa muito grande aí da quebra de recorde da Arena Corinthians. Foi tudo, mano. Porque até os camarotes, RG, tiveram lotação máxima. Até os camarotes que custavam R$480, aí é uma quantia... R$480? Mas tem polidense no camarote? Mas tem rango lá, é coisa de bacana, velho. Então, até esse setor que costumeiramente não fica com 100% da capacidade ali de lotação, RG, foi vendido, foi comercializado. Então, possivelmente o Corinthians aí, a própria torcida da Ponte, que não está procurando tantos ingressos também, a quantia de ingressos que é reservada para a torcida da Ponte ali possivelmente será mínima e vão colocar a torcida da Ponte num cantinho ali. Podem abrir um pouco mais aí aquele espaço para a torcida do Corinthians também. Então, a expectativa de público dentro da arena no jogo domingo é em torno de 46 a 47 mil pessoas, o que quebraria o recorde anterior, que foi aquela partida contra o São Paulo, lá no 6, que eles levaram no lombo. Agora, com relação aí à escalação do Corinthians, é realmente isso, Bento. O Carilli treinou aí com esses jogadores a semana inteira, o Paulo Roberto ele vai fazer a função aí do Gabriel, e o Camacho ele entra no lugar do Rodriguinho. Para que não mude também o esquema, né? Porque aí você preserva o Jadson jogando aberto pela direita, você põe o Camacho centralizado e você deixa o Romero na esquerda. E em determinados momentos o Camacho pode alternar também de posição ali com o Maicon também, o Maicon chegando um pouco mais à frente, o Camacho ficando um pouco mais na função de volante. Mas é isso aí, Bento, não tem muito o que falar não. O Fagner também ganhou o efeito suspensivo, né? Hoje de manhã o Tribunal da Federação concedeu ao Corinthians o efeito suspensivo, liberando o Fagner para que ele possa estar em campo. E domingo é jogo de festa, né? O Cássio foi... Capitão. Foi contemplado aí com a tarja de capitão e será ele o responsável por levantar o troféu. É que o Jô tinha sido o anterior. Não ficou legal isso, né, mano? Porque era mérito do Jô levar isso, né? Não é mérito de ninguém. Existe uma rotatividade da tarja de capitão no braço do jogador. Caiu bem no elenco? Caiu. O grupo reagiu. Uma crise, hein? Caiu. O grupo reagiu. Se o time que tá aí pra ser campeão tá em crise... Quem dirá o de vocês aí que estão capengando na Libertadores? E o outro tá de férias, né? O outro tá de férias aqui há quase um mês. Nós estamos de greve, é diferente. Tá de férias há quase um mês. Greve. Então é isso aí, velho. É esperar domingo, 4 da tarde. Inclusive tem uma mobilização da torcida do Corinthians, as pessoas que não conseguiram adquirir o ingresso. O pessoal assistiu o jogo no lado externo ali da arena. O pessoal fica fazendo ali um acampamento pra comemorar ali no lado externo da arena. O que eu acho muito legal. O que eu acho muito legal, porque o torcedor tá próximo do clube, independentemente de estar dentro ou fora do estádio, eu acho que é bacana demais. Mas isso dá bagunça, né, mano? Os caras acampar ali fora dá bagunça. Mas bagunça, Paquito, bagunça e futebol são sinônimos. Então não dá pra desvincular uma coisa da outra. Tem que ter mesmo, velho. Mas se perder, também é pior, né, mano? Digo mais, ô Motinha, do lado de fora... Inclusive, possivelmente, a festa será até maior, porque do lado de fora pode sinalizador, pode bandeira, pode bumbo, pode surdão, caixa. Mas, mano, convenhamos. O repique. Em termos de organização do evento, não é legal se você tiver, por exemplo, 40 mil pessoas que estão a caminho do estádio com ingresso e outras 10 mil que ficam fora. Meu, só tumultua. Não, mas não importa. O que importa é a festa. É jogo de festa, Sombra. Jogo de título, 28º do Corinthians. Rolo. O rolo? O rolo pode acontecer, gente. Mas se eu esperar, por exemplo, não cruzar com o rolo durante o dia, eu não saio de casa. Eu corro risco de ser atropelado, eu corro risco de ser assaltado, eu corro risco de ser morto. Mas se eu ficar, ai, mas eu corro risco de tudo isso, eu não saio de casa, eu não me descubro. Eu não saio. Eu não me descubro. Então, velho, faz parte do pacote, Sombra, faz parte do pacote. É um irresponsável. O torcedor tem que estar lá e tem que apoiar o Corinthians, dentro ou fora da arena. É isso mesmo. Que é nós, mano. É um absurdo. Aqui não é Nutella, não. O torcedor, ai, eu vou respeitar, porque se eu ficar 10 passos pra lá, eu vou atrapalhar a organização do evento. Você é torcedor Nutella. Velho, aqui é raiz, Paquito. Opa, então é raiz, velho. Morreu faz tempo, hein? Inclusive, um abraço pros caras aí. Aí, ó. Um abraço pros malucos aí do Planta e Raiz aí. Ah, Fernandinho, Zender, aí os caras. caça firmeza. Mas, né? Final é de semana, ouvi um planta e raiz, hein, mano? Fala aí, Fernandinho. Em loco, bem. Eu leio torcedor raiz, planta e raiz. É, falou em planta e raiz, eu vou abrir um olho desse tamanho. Vem, cara. E fala do tricolor ao som do planta e raiz aí, ó. Aí, ó. É, boa. Aí. Eles fizeram a música pro São Paulo mesmo. É, o Rogério nessa música aí. É. Mas o Sombra, ontem o Lord tá. Saudade, né? De ver o São Paulo jogar faz tempo já. Hoje o São Paulo, o carro do São Paulo não tá na HDI, né? Não tá. Não tá segurado pela HDI. Não tá. Hoje foi perguntado pro... Porque sabe aqueles seguros que você vai lá e fica na oficina, fica 2 meses? Vem o orçamento, bate pronto. Aí depois tem que confirmar. Hoje foi perguntado sobre o Nenê. E tá faltando peça. A peça não chegou, hein? Não. O que dizem que o Rogério tá dizendo, nesse carro eu preciso de uma peça aqui pro meio de campo. Então, e essa peça não chega. Parece aquelas peças que vêm da China. Então, é sobre essa possível peça. Perguntaram sobre o Nenê do Vasco. É. E... O Rogério falou meio que ele cueva ali, meio que não. Deu a entender que taticamente ele não se interessa. Sim, não mostrou interesse no Nenê, porque taticamente não casaria Nenê e Cueva atuando juntos. No mesmo esquema. Isso aí. Mais, hein, Motinha? Não, então, semana que vem vai ser anunciado o patrocinador Master do São Paulo, né? Ó, bom, hein? É, 20 milhões aí pela camisa, né? Principal. E também a Omoplata também foi vendida, mais 5 milhões. E vai em os números mais que eu vi são 1 milhão a menos, mas tudo bem. Do quê? Do Master? Dos dois. É? Então, eu tinha visto 20 e depois. Bom, mais mas 5. Não vamos brigar, porque por causa de 1 milhão, milhão bobagem. É bobagem, né? Não é nada. Causa de 1 milhão. O que é 1 milhão? É. São Paulo. É. E hoje o conselho estreou, né? Vocês estão boy, hein? O Raí chegou lá, assinou o documento bonito. O grande fato da semana é o Raí sendo nomeado aí como membro do conselho de administração, né? Esse é o grande fato do esporte na semana, é o Conselho de Administração do São Paulo. E dizem que segunda-feira não pode ser anunciado aí a renovação do Lugano, né? Tá ok, beleza. Será, né? Ok, esse é o Estádio 97, aqui na Energia 97, no oferecimento... Ah, deixa eu chamar o narigudo aqui. Eu? Você era o homem dos suros, Benjamin. Perdeu pra Dodô. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu. Eu falei, o que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto. Mano, era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô. Pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. É isso aí, Estádio 97. Ô, Domênico. Opa! Fala de novo sobre essa promoção aí da Bridgestone, cara. Que olha, o pessoal mandando mensagem aqui querendo saber mais. Tá todo mundo desesperado porque tem palmeirense querendo aí assistir o Verdão jogar contra o Atlético Tucumã pela Conmebol Libertadores Bridgestone, não é verdade? É isso aí. E parece meio que impossível, né? Porque, olha, vai lotar, hein? E vai ser um jogo sensacional. O último jogo aí da primeira fase. E olha só, parece impossível, mas não é não de você conseguir esse ingresso aí pra esse jogo. A Bridgestone vai ajudar você. É o seguinte, se você passar na Bridgestone agora e comprar 4 pneus, Bridgestone ou Firestone, você vai ganhar um par de ingressos para assistir o jogo do Palmeiras. É isso mesmo, não dá para perder, né? Imperdível. É aproveitar e ir direto pro revendedor oficial Bridgestone mais próximo antes que os ingressos terminem. Acesse aí para você saber o endereço mais próximo também. www.torcidabridgestone.com.br e saiba mais, tá bom? Torcidabridgestone.com.br. É o seguinte, hein? O primeiro, vou repetir, o primeiro palmeirense que entrar aqui no ar, sim, dizendo qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone. Se responder essa pergunta, RG, sim, eu vou descolar um par de ingressos para esse jogo. Eu vou descolar esse par de ingressos, tá bom? Então é só entrar no ar, o primeiro palmeirense que entrar no ar, só o primeiro, hein? Qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone? Respondeu corretamente, ganha o seu ingresso na hora. É Bridgestone, meus amigos! É isso aí, esse é o Estádio 97, vamos aos ouvintes no 3284-7097. Lembrando que quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha o kit exclusivo do desodorante Xtreme. Dizendo todo dia é dia de clássico no McDonald's, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Vamos lá, 3284-7097. E temos também uma vaga para corintianos na torcida Estádio 97. Então, o primeiro corintiano que entrar no ar ao vivo aqui dizendo eu quero ir na torcida Estádio 97, poderá participar do jogo Corinthians e Ponte Preta no maravilhoso camarote único. Que conforto, hein? Nutella total. Nutella total. Nutella total. Nutella total. Passando é isso aí. No Facebook. Passando lá no Face. É isso aí. Facebook que transmite também o Estádio 97 aqui em vídeo no facebook.com/energia97fm. Então vamos aos ouvintes e começando com o Momento Sem Parar. 3 ouvintes na sequência. Opa. Eram 3 numa tacada só. Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. O Asdrubal vai tocar e vai tocar com um ringtone novo. Qual? Isso! Nossa! Lembra? Faz tempo, hein? Faz tempo, é assim. 18 anos, hein, Duane? Caraca! Chupa Domênico, chupa que é legal. Vou dizer pra você. Mania Mundial. Foi uma das piores músicas feitas pelo... Ah, não. De todos os tempos. Não. É, quero ver se vai ter dos outros. Ô, mano. Alô. Ô, mano. Sim. Antes do Domênico falar. E sabe quem tá cantando chupa, Lucas Lima? Quem? Gabigol, velho. Por quê? Calma. Tá, ó. Tirou, tá pegando. Tirou a irmãzinha do Neymar pra dançar, mesmo, velho. E assumiu, né? É mesmo? Então, porque já tinha uma fitinha dessa daí que os dois tinham se estressado, né? Ela morava junto. Os dois, ela e o Lucas Lima, dividiam uma cobertura. Ah, é? Mas peraí, morar junto não significa nada. Lucas, né? É, lógico que não. Espera! Não significa nada. Lógico que não. Porra, calma, nós estamos falando aqui! Não é Eduarda, não, Domênico. Não, é que nós estamos conversando. Nossa, Domênico Batista. E aí, alô? Né? É, não Eduardo, posso. É, alô? Opa, quem fala? Quem fala? Agora não fala. É, brincadeira. Então, sobe o sangue. Como é que é o nome? Alô, Domênico. Opa, ô, brother, é nóis. Quem é? Beleza, é o Márcio. Ô, Marcião, tranquilo? Tranquilo, meu amigo. Ah, Márcio do quê? Márcio Antônio Uva Constantino. Uva? Uva? Uva? Isso. Ah, e quantos Uva anos? Constantino. Adoro. E quantos anos? Não. 44 anos. Ah, RG. 4, tudo 4. 4.4, RG. 4.4. Como é que fica 4.4. Sexta. Ah, como fica hoje, eu não sei. Agora em Santa Isabel enche o saco. Como assim enche o saco? Tá aqui. É? O vizinho lá. O que tem o vizinho? Compadre, lá, tem um monte de cachorro lá. Sim. Aí de vez em quando fica aquele monte de cachorro e eles urva tudo à noite. Ah, sensacional! Muito bom, RG. 10! Eu tinha. Olha, essa semana você tá demais, RG. É impossível. Eduardo, nem todo com uiva, né? Eu tinha um que uivava mesmo. É? Era um Husky, né? Husky uiva. Uivava mesmo, hein? Husky. E é comprido, hein? O bicho não para mais, velho. E qual que é o bairro aí? Aqui é Freguesia do Ó. Ô, Benjinha. Sou da Freguesia do Ó. Ó, ó. Aqui pra vocês. Sou da Freguesia. E aí, Benjinha, Freguesia? Eu falei, amigão, que ele ia cair, amigão. Eu falei. Mas o Domênico passou na minha frente, amigão. Você não falou, não, amigão. Você pipocou, velho. Você na frente de ninguém. Ó, e o time? Corinthians, Dodô. Vai, Corinthians, mano. Ó, amigão. Vai, Corinthians. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Acabou. Ganhou a última vaga. Garantiu a última vaga pra torcida Estádio 97, Corinthians e Ponte Preta. Você precisa estar na rua Tutóia ao meio-dia, tá bom? O número 77. Rua Tutóia 77, meio-dia, isso aí. Isso, domingão. Oh, você tirou a sorte grande, hein, velho? Que tem de gente querendo essa vaga, velho. E não vai de chinelo, hein, pô. É, mano. Não, ele vai ter que ir de meio fraco, velho. Porque tem que ir elegante, porque o Corinthians vencerá mais um título. Não sei. Se Deus quiser. Ô, amigão. Oi. Existe a menor possibilidade do Corinthians deixar escapar esse título? Não, não existe, mano. Chupa, amor. Campeões, não tem jeito. Ponte Preta não vai dar pra ela, não. Também acho, cara, concordo contigo. E merecido, cara, porque nenhum time aqui no futebol paulista lutou mais do que o Corinthians esse ano até agora. Mano, como assim? Lógico que é. Mas, ô, mano, leva esse título com vitória ou com derrota? Não, com vitória, RG. Será o centésimo jogo do Corinthians na Arena. E no retrospecto com a Ponte Preta, que já jogou lá durante 4 partidas, RG, é o retrospecto entre Corinthians e Ponte Preta. Em todas, o Corinthians venceu. E domingo não acho que seja diferente, não. Arena? É. 4 partidas acusou, que o Corinthians fez, né, com a Ponte acusou ali. Acusou o golpe, não é aquele... É. Não é o tipo Ponte de adversário freguês, né? Que você fala assim, não, olha, ganha a primeira, mas calma lá, porque os caras têm um mega time, etc. E acusou o golpe. Aqui, né? E como acusou, hein? Ah, mas é aquilo lá, né, RG? Geralmente times aí menores, quando vão para uma final, por mais que tenha feito uma brilhante campanha durante a fase de grupos aí do Campeonato Paulista, até no mata-mata aí conseguiu eliminar 2 grandes ali, que foi o Santos e o Palmeiras, mas quando chega na final é diferente, velho. É diferente. Agora, convenhamos. Convenhamos. Foi assim com o Guarani, quando chegou agora, se, recentemente. Se o tivesse Paitano, sido... Ituano. Não Corinthians 3.0. Se tivesse sido Corinthians 3, Palmeiras 0. Corinthians 3, São Paulo 0. Corinthians 3, Santos 0. Também já tava ganho. Também tava. Também já tava ganho. Falando. Não é porque a Ponte não, já era. É time grande, né? Ah, sim. É uma decisão em 2 jogos. Porque o Corinthians tá muito instável, velho. Quando você... O pequeno é pior ainda. Agora, você é time grande, toma uma chapuletada de 3-0 no primeiro jogo, um abraço. Já é embaçado pra reverter. Ainda vai jogar o segundo na casa do adversário. E o que dificulta ainda mais, amigo, eu não sei se você concorda comigo. O que é diferente do esquema lá, Champions, lá, quando você tem um time tipo Barcelona, né? Sim, porque aí... Aí a outra história. Aí são duas máquinas, né? Aí tudo pode acontecer. Apesar que teve uma com o Corinthians... Quanto foi Corinthians e Atlético Mineiro? Que o Atlético... O Corinthians venceu aqui por 2-0, chegou lá, fez 1-0 e tomou 4-1. Aí tem essas coisas também, fora da curva, mas isso é muito raro, né? Mas era o Galo. Tem o fora da curva. Mas era um Galo de boa qualidade. Mas é muito raro. Não é ponte do Potker, né? E Deus é corintiano. Não. O seu Deus. Não, Deus é corintiano. O seu Deus aí. Ô, amigão, volto a falar aqui, eu não sei se você concorda comigo, não sei se você entende como exagero, mas é mais fácil você entrar com 1 quilo de pó na bagagem de mão nos Estados Unidos, cara, do que passar pela zaga do Corinthians. Aquele sistema defensivo ali formado. Toda vez que você fala isso. Imagina. O bagulho embaçado. Cássio Fagner, Balbuena, o meu querido Pablo e o Guilherme Arana, junto com o Gabriel ali formando a frente da zaga. Mas que seria lindo, mano, ver. Maluco, ninguém passa, velho. Os americanos estão ouvindo tudo no mundo e eles botam a frase lá. Entrada, Estados Unidos, pó. Nunca mais e vai aparecer lá, mano. Não, pega vão nada. Vão ver a sua fotinho, vão te querido. Pegar na entrada. Eles entenderam que foi uma força de expressão pra poder fazer... Ainda mais falar assim, e Corinthians, aí ferrou de vez. Eu sou um cara aí muito benquisto nos Estados Unidos. Ah, é? Inclusive, eu já me ofereci aí, se precisar invadir mais algum lugar, desses aí, Iraque, qualquer lugar aí. Pra Amazônia, mano. Então, eu possivelmente na volta eu vou voltar com os caras, porque eu vou pra Síria. Você topava uma missão da CIA pra matar o Kim Jong-il lá? Não, Coreia do Norte não, mas eu vou. Vou pra Síria lá. Tem medo, né? É o novo Rambo, né? Vou pra Síria. Nova versão. Mano, é o novo Rambo? É o Rombo, né? Não, Rombo não é comigo, não. Mas, ô, amigão. Deitou agora, hein? Essa defesa do Corinthians, cara, é o ponto forte do time, ou não? É o ponto forte. O Carilli ajeitou ela direitinho, né? Nós tomamos, parece que 10 gols aí durante o campeonato inteiro. Então, dificilmente, não tem nem chance de tomar 3 gols em um jogo só. Eu ainda acho que o Corinthians... com certeza vai ganhar o jogo, vence o jogo de 2-0. Aí a festa vai estar completa mesmo. Se Deus quiser, né, mano? Vai ser barba, cabelo e bigode, mano. Ah, mas é verdade, eu concordo contigo, cara. Vai coroar ainda mais um ano que o Corinthians aí tinha, talvez, como um ano sabático. Era aquele ano aí pra poder reerguer a casa depois daquele tsunami chinês que passou pelo Corinthians ano passado, quando inúmeros jogadores deixaram o clube. Aí depois culminou também com a saída do Tite, aí azedou de vez aí com a vinda de Cristóvão, depois aí o Oswaldo acabou de remexer a M que o outro primeiro tinha feito. Então aí o Corinthians acabou não indo pra Libertadores numa classificação que era dada como certa já. diante da vantagem que o Corinthians tinha construído no Campeonato Brasileiro. Mas aí acabou empatando aquele último jogo com o Atlético Paranaense aqui na Arena, velho. Aquilo ali foi pra abrir a boca, assim, velho, e esticar até conseguir quebrar o maxilar. Porque, na boa, cara, o Corinthians ali com o resultado na mão, sabe? Pô, jogava em casa, diante da torcida, arena lotada, empatar 0-0 com o Atlético Paranaense, que tinha um aproveitamento de time rebaixado fora de casa, ali, de vez, acabou azedando o caldo. Mas tudo bem. Libertadores, voltaremos ano que vem, porque a Libertadores está precisando do Corinthians lá. Com certeza, mas também... Tá, mano, é, pro lugar de Strongest, né? Mano, o ano passado também, nós tínhamos jogadores... agora deu branco, mas o Guilherme... Diga. Mota, alô, aí, Mota. Eu? Não, deixa eu falar, Motou, fala aí, lembrou. Lembra aí, fala aí. Então, o Guilherme, o Giovani... são jogadores que eles não mostravam nenhum tipo de vontade, né, mano? Então, nem quando o Carille assumiu aquele pequeno tempo, ele não conseguiu, apesar de ter sido pequeno tempo, ele não conseguiu dar um padrão, né? E esse ano, assim, com as contratações que foram feitas, e ele, como conhece a equipe, já tá lá no Corinthians há um bom tempo, ele conseguiu fazer um bom trabalho que ele vem fazendo aí, né? Então, amigo, e usar mas... a base, né? Porque a gente tem feito bons campeonatos na Taça São Paulo e a gente não usava, né, os Concordo. Meninos. E tem que usar, porque, por exemplo, o cara já tem 20 anos. Se não for pra usar agora, vai esperar, vai dar mais experiência pra quê? Vai usar o cara quando ele tiver 30 anos? Tem Concordo agora, contigo. Pô. Mas, amigo, com relação ainda ao ano passado... se na saída do Tite fosse efetivado o Carille como treinador de fato e Verdade. Bancado até o término do Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza que o Corinthians teria conquistado uma vaga da Libertadores. Poderia não brigar pelo título como não brigou, mas teria conseguido uma vaga da Libertadores e não era pré-Libertadores, não. Teria já entrado direto na fase de grupos. Porque o Carille era um cara que já conhecia o elenco do Corinthians, era o cara que treinava o setor defensivo do time do Tite. Então ali, a diretoria do Corinthians poderia ter ousado e efetivado o cara e bancado ele. Bancado. Porque se a gente parar para analisar, Lê, o melhor começo quem teve ali foi o Cristóvão Borges. E, coincidentemente, foi o começo dele, quando ele pegou o trabalho montado do Tite e meio que tava num piloto automático numa reta. Pegou adversários menos fortes. Sabe? Também. Então ele só segurou o volante e o time foi embora. Agora, a partir do momento que ele começou a modificar o time e colocar as convicções dele em prática, o Corinthians começou a desandar. Aí o Carille pegou um trabalho que já tava desmontado, a torcida pressionando, a imprensa pressionando também. Ele não teve tranquilidade para trabalhar, mesmo não tendo um aproveitamento tão ruim, mas a diretoria preferiu aí contratar um outro treinador, que aí culminou com a vinda do Oswaldo Oliveira, que também não deu certo. Mas eu tenho certeza absoluta que se o Carille tivesse sido mantido quando o Tite foi embora, o Corinthians esse ano estaria na Libertadores. Foram dois pontos só que separaram o Corinthians da competição, né, da classificação. E ali não tinha muito o que mexer, né, cara? Tá saindo o Tite. É aquela história do que o português recebeu uma notícia... Ele ia viajar pro espaço, né? Ia até a Lua, né? Uhum. Astronauta e tal. Falou, português, você vai ser o nosso astronauta, não sei o quê. Falou, quem que vai? O português falou. O português, bravo, né? Falou, quem que vai? Falou, vai você e cinco macacos. O português, pô, mas eu e cinco macacos, meu? Pô, como é que é isso? O que eu tenho que fazer lá? Falou, nada, português, só dá banana pros macacos. Era o Cristóvão Borges, só não tinha que mexer em nada. Falou, sabe, deixa tudo do jeito que tá. Ele Sim. quis mexer. Tem que alimentar os macacos. Era só o português tinha que fazer. Ô, Márcio, um abraço pra você. Boa torcida, Estádio 97. Que vocês vão ser campeões, não tenho dúvida, mas que pelo menos seja com uma vitória da ponte, né? Pra brilhantar. Pra brilhantar. Pra dar pro inferno. Seja no pênalti. A brilhantar o espetáculo. Ah, tudo bem, vocês vão ser campeão, mas 2-0. Pra ponte. Vai, o anti ridículo. Não. 2-0 Timão, Sombra. Então tá bom. Um abraço pra você. Boa noite. Um abraço, obrigado, viu? Boa noite, galera. Boa noite, valeu. Vamos lá, segundo ouvinte do momento sem parar. São três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Toca, Asdrubal! Asdrubal! Essa é boa. Ó. Mano. Boa. Pera. Leva o Benjamin no cano. E leva o Benjamin no cano. Sempre pedala. Essa é boa, gostei. E leva o Benjamin no cano. Essa é melhor de todas. Legal. Boa. Alô. E aí, Dudu? Opa, quem fala? Zé Carlos, Dudu. Ô, Zé Carlos. Tudo bem? Beleza, velho. Beleza. Zé Carlos do quê? José Carlos da Silva. Silva. da Silva. Quantos anos, Zé Carlos? 44, Domênico. 4.4, RG. É, e os calos mais aí, um, velho? Como é que vão os calos aí, velho? Sensacional! Tá cuidando dos calos aí, velho? Salvou a hora. Tô trampando, velho. Trampando em quê, Zé? Eu sou porteiro, trabalho perto do Bahamas, liguei aí pelo... Ah! Aí sim, hein? Perto do aeroporto aqui, é o avião passando, ó. Olha um avião. Tamo vendo. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. Ô, aliás, porteiro, bom, você mora em... Com Alexandre Pires. É. O time aí, hein? Primeiro campeão mundial, o time com o maior título brasileiro. Verdão. Campeão. Solta o Verdão aí. Não, reconhecido pela FIFA. Verdão. Até nisso os cagados de nós. Verdão. Palmeiras. É nós. Lógico, se tem que... Você tá louco? Sim. Nem ele acredita no que ele fala. Lógico que é. Falou. Não tem a dúvida. Ele falou todo o time do Sevilla. Não tem dúvida. Palmeiras. E aí, meu velho? Palmeiras. Vocês são um lixo. Time do Cazzo. Que time do Cazzo. Time do Cazzo. Ô, velhinho. Fala aí, Dudu. Você quer ir no jogo? Eu quero, velho. Tem que responder uma pergunta pra mim, hein? Fala aí. Ih, rapaz. Fácil, hein? Não é difícil, não, hein? Ah. Vou descolar um par de ingressos pra você ver o Palmeiras e o Atlético Tucumã, hein? Ai. Qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone? Ah, é Bridgestone. Oi? Bridgestone. Aê, garoto. Boa. É o seguinte. Você vai mandar um e-mail para mota@97fm.com.br, tá bom? Não entendi. Você vai mandar um e-mail para você saber como é que você vai pegar esse ingresso. Tá. Manda e-mail para mota com um T, M-O-T-A, @97fm.com.br. Mota. @97fm.com.br. Tem certeza? Absoluta certeza. É? Absoluta certeza. Vai ser meu substituto. Vai ser o substituto aqui, a produção. A moto vai virar produção. Tem certeza, parte 2? É o que tem. Só estão tirando você mesmo, hein? Caraca. Vem ali. Tá dando isso é crise econômica? É? E vai ajudar o GPS também? Quem vai ajudar? Ah, não vai ajudar. Hã? Não. Hein? Ele não. Ô, esquece. Fala aí, Domingo. Never. Ô, velhinho. Oi. O EB foi embora, hein? Graças gostou? Graças a Deus, hein, cara? EB. Boa, Domênico! Gostou? Parabéns, Domênico! Boa, doutor! Gostou, não? Você poderia abrir uma banca esotérica, né, meu? Pra prever o futuro, o número da Mega Sena, hein? É, mas se eu soubesse, eu ganhava sozinho. Pai, você sabia, assim, que ele ia ser demitido. Sabia. Você não quer admitir esse poder paranormal que você tem. Eu não tenho poder paranormal. Eu tenho uma dúvida. Assim, são poucas vezes... Eu tenho uma fonte que, às vezes, ela me manda um pouquinho, raras vezes, mas quando manda também, solta. Solta aí, porque... E essa fonte desencarnou de quando? Ontem, falou? Desencarnou ontem? Ó, o pai Dodô! Não, não desencarnou, não é isso. Não, é pai Dodô. Pai Dodô! Quando você tem informação, você fala, ué. Pai Dodô. E quando vem forte essa aí. Diga, Leão. Ah, eu tenho uma dúvida, sinceramente. Talvez o que você vai falar, não queira falar. Ó, que você vai falar. Vai deitar, hein? Se... É pai Dodô, se realmente ele adivinhou. Não tem pai Dodô. Ou se ele simplesmente decidiu. Chega, vou mandar o Eduardinho. Também embora. Tem isso. Você não tem esse poder. Ele acabou com. São poderes diferentes, né? Sim. Um de tipo, poder, vou mandar embora. É. De mandar me ligar e falar, manda ele embora, por favor. Ele ligou pro acho que seu... nem por favor pediu. Não, ele liga direto, é um telefone que ele liga direto com o seu Gru lá do malvado favorito. Sensacional, é verdade. Não tem esse poder. Acabou. Olha, só isso e o outro é esse poder esotérico, ligação que ele tem com o além. Porque como o cara foi mandado embora no avião, não sei se chega o Wi-Fi do poder do Dodô até lá. Possível, né, cara? Então não sei se foi a ligação. Ele não foi mandado no avião, gente. Vocês estão sendo... ingênuos, né? Os caras abriram um compartimento. Jogaram pelo ar. O jogo, na verdade, quando o jogo terminou, poucas horas depois, eles já sabiam que tinha sido mandado embora. No dia seguinte. E quem me informou já sabia disso. No café da manhã? Tipo assim, no café? Só perguntei pro BG Benjamin. Eu tenho uma informação que ele foi mandado embora. Você tem a informação? Só isso que eu perguntei. Sim. O cara chegou lá na hora do voo, vai todo mundo pra primeira classe, o cara falou, não, ó, você é lá atrás. Fala aí, meu velho. Domênico. Demitidos, perdão. Posso falar uma coisa pra você? Diga. É, primeiramente, pro Mano aí. Mano, que? Sou teu fã. Obrigado, mano. cara, você é o corintiano mais querido do mundo. Obrigado. Fã, fã é difícil Benga, isso. Agradeço, mano. Obrigado. Matinha, obrigado, amor. Fã do Alê. Obrigado. Do Sombra, do RG, do Bar. Mas, Domênico, você tá acima de qualquer coisa. Aê, Dodô! Aqui é tua, Domênico. Aê, obrigado, hoje, mano. Fala aí. Eu acompanho o Domênico desde que ele trabalhava na Nativa FM. Ó. Oh. Porra, e velho! Eu trabalhava de vigilante, cara, à noite. Stalker, hein? O Domênico apresentava um programa romântico, né? Exatamente. O noturno. É. Ó. Fagner. O programa era Toque de Amor. Noturno. Eu tinha dois sonhos que na tipo minha de vida, toque? Cara. Ó, toque de amor, um toque. Ele. O primeiro sonho era o sonho de todo menino, né? Ser jogador de futebol. Sim. Não consegui. E hoje, aos 44 anos, eu sou super amarrado em música eletrônica. Ó! Desde os meus 15 anos aí. Pô, Petchens. Eu fui na Energia vez aí, mas... e disse pro Domênico se ele conhecia o Mother Talk, mano. Puto, o cara tocou o You're My Heart, o You're My Soul aí, cara. Quase morri de alegria, bicho. É legal. E se um dia, Domênico, eu puder, Deus me der a felicidade de cursar uma faculdade, cara, porque enquanto a vida há esperança... Eu quero fazer comunicação, com certeza, porque você é uma véio. Inspiração, bicho. Cara, faça não a faculdade. É, não, olha aqui, ó. É, não interessa a idade. É. O que interessa, geralmente, é mais a vontade do ser humano. Isso. Da conquista. Não, não existe... pô, tô velho pra fazer o que eu amo. Não existe velhice pra você conquistar um sonho. Boa. O seu sonho só pode ser destruído por você mesmo. Vai atrás dele, meu velho. Coisa linda, Dodô. Não, mas é verdade, obrigado, gente. É verdade. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, passou o tempo de eu querer, sabe, fazer nada. Não existe, cara. Enquanto você tem saúde, o que importa dentro, é saúde, né, mano? É. Quando você tem saúde, vontade e perseverança, você chega, cara. Eu tinha um sonho. Né, Sombra? Diga ali. Eu tinha um sonho, Dodô, de ser fitness. Fitness? É, tinha um sonho. É difícil, mas não pode desistir, né? Não foi realizável. Não, aí bateu a fome e eu comi o sonho, né? Mas você sabe, Zé Carlos, eu te falo, você tá falando de fazer uma faculdade, que eu acho muito bacana, né? Você fazer uma faculdade e tal, sempre adquirir conhecimento é muito bom. Mas se não for possível... Sim. Às vezes, cara, tem outras maneiras de você, através do seu talento, da sua vontade, você alcançar. Olha, eu tô aqui, eu não fiz faculdade. Eu também não fiz. O Domênico não fez. O Alê fez uma faculdade de educação física. É. Né, Alê? Sim. Eu fiz de balão que, também. Meio que assim, não tinha a ver com... Né? Carrapeta, não é na área cangalha. Que trabalha. Não é, você não é na área que trabalha. Mano, fez a FDV, Faculdade da Vida. Olha, o Benjamin, ele fez a administração e olha, o que ele faz hoje... Não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Tudo bem que agora ele tem um império a administrar com o que ele conquistou com a comunicação, você entendeu? Muito dinheiro. O Mota, ele chegou, porra, meu, falando que era gay e torcia aí e tal. E professor de educação artística. É. Não, é isso aí, não vamos corroborar. Para. A gente não vai corroborar algo que é falso, né? Eu tenho diploma, Faculdade Belas Artes de São Paulo. Não fala isso que a faculdade... A faculdade vai te processar. Esse diploma tá mais sumido que orelha de freira. Eu vou jogar na cara de você. O RG tem, né, RG? Não. O Eduardo tá aqui com meu diploma, eu quero ver. Não, o RG também não tem. Então, em resumo, se der problema aqui, fora o Alê, tá todo mundo no cilindro comum mesmo. Mas assim... Só é legal a faculdade por causa disso, você vai ficar separado. O que, qual a tua vontade? Ser locutor? O que, que é? Eu quero ser locutor, Domênico. Então, cara, olha, existem dois cursos muito bons aí, que a gente sempre fala que são os cursos que dão aí o DRT, que é a famosa carteira de habilitação para o uso do microfone, né, que as pessoas pedem. É. Você pode fazer os cursos ou você pode fazer uma faculdade. Ah. O curso é mais rápido, né? É profissionalizante. É curso profissionalizante. Você tem da Rádio Oficina, do meu amigo lá, o Ciro César, procura ele lá, que é gente boa. Aonde? Tem o Rádio Oficina. E tem também o do Senac. Sim. São os dois únicos que dão esse DRT. Isso. Tá? De repente é uma forma até mais rápida de você conseguir teu sonho, não é verdade? Cara, eu sou muito fã da rádio, velho. Eu comecei a ouvir a Energia 97 quando ainda era na Doutor Arnaldo, chamava Hot 97. Cara. Olha aí, meu, a Sombra já tava aqui. Eu comecei a escutar, aí eu mudei pro Mato Grosso do Sul, pra uma cidade que o Mano conhece lá, eu já fui lá em Ponta Porã, na divisa de Pedro Juan Cabaleiro ali. Opa! Caraca. É nóis, cara. Você é falou nóis. Uma vez aí, o Mano tá sempre na ponta. Tamo junto lá, mano. Velho. É nóis. E outra coisa, mano. Eu fico puto quando com esses mané liga aí e fala chupa, mano, velho. Cambada de prego, mano. Já ficava na boca, mano. Porra. Não, sempre violência. Ele tem razão, ele tem razão. É isso mesmo. Que sem violência. Mas, ó, amigão, é, Deus tá vendo. Deus tá vendo e tá castigando cada um ali. E antes que eu esqueça, mano. E os tomara, mano. Antes que eu esqueça. Faz tempo, hein. Só acusando, me garante 3 vezes mais proteção e liberdade. Boa, você levou um kit top do desodorante Extreme. Parabéns. Dia a dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers na Mac Oferta McDonald's. Show, hein. E a rádio aí, velho, tá repleta de pessoas competentíssimas. O Sombra é um cara que eu admiro pra caramba, gosto muito de vocês aí. Não que o dono acha, mas obrigado. Ninguém. Só conheço o Domênico, tive o prazer imenso de conhecer o Domênico aí uma vez, e o Silvio Ribeiro. Faz muito tempo, na época que o cara que fazia o Epifânio lá, o Rogério Morgado ainda trabalhava aí, mano. Sim. Mas eu tenho um sonho também, que é participar do programa com vocês aí, ao menos aí fora assistindo. Ah, você fala com o Bá fora do ar e o Bá vai agendar um dia pra você vir. Beleza, Sombra. Quero agradecer a todos vocês. Obrigado, aí, cara, velho, por passar pra nós esse conhecimento futebolístico e também humorístico. Ale Oliveira. Oba! Sou teu fã, velho. Tamo junto, irmão. Mas se o cara chamar, falar assim, chupa Ale, você vai ficar bravo também? Ah, meu, eu fico puto, porque esses caras sem ideia ligam aí, fica, ah, chupa Dodô, chupa mano. Ah, vai pra porra, vai procurar lavar de roupa. É, boa, garoto. Isso aí tem razão, Boa, isso é inteligentíssimo. Não, isso é inteligentíssimo. Faz parte. O chupa é uma das... vírgula. É uma das... Dos alicerces. Não, mas deixa do o cara estádio 97. É o chupa que essencial dia, noite, ao estádio. É. Não tem chupa essencial. É a mesma coisa que boa noite. É o bordão mais usado boa que noite, foi Cinderela. Aí divulgado pelo estádio 97. O chupa é uma coisa. Proliferou pelo estádio 97. É internacionalizado. É, já, todo mundo usa. E é um chupa, geralmente é um chupa amoroso. Você vê que eu sei, pô. Não é um chupa odioso. É, você vê que de vez em quando na TV um manda lá, chupa. Os caras tá ligado. Chupa. Tá bom? Aqui. Fala, velho. Eu não vou dizer que eu sou seu fã, não. Já falei que sou fã de todo mundo, cara. Mas só pra não perder o hábito e não esquecer, eu sou seu fã. Obrigado, cara, velho. Adoro seus trocadilhos. Obrigado. E mando um cartãozinho pra minha esposa, Vilma. A Vilma? Em casa, com minha filha Maria Isabel, velho. O amor da minha vida. Ah, mas, velho, hoje é sexta-feira, tradicional. Mostrar a cabecinha do bacalhau hoje. Ah, não tem jeito. Aí sim, hein? Ó, você manda um e-mail pro bar@97fm.com.br e vocês combinam um dia pra você vir aqui assistir, tá bom? Beleza, só. Ó, velhinho. Fechou? Fechou. Muito obrigado aí. Mais. A vocês todos aí. Falou, fera. Opa. Obrigado, viu, meu velho? Obrigado. Vai atrás do teu sonho aí que é nóis, velho. Obrigado, é isso aí. Domênico. Fiquem todos com Deus, cara. Boa Amém. Semana a todos. Valeu, parceiro. Valeu. Valeu, Fé. É nóis. Oi? Chupa, mano. Não, chupa, mano, não. Infelizmente, vocês serão campeões, cara. Então curta bastante aí, viva bastante, porque vocês merecem. Você é muito novo. É nóis, mano, valeu. Você tá passando muito pano pro mano, velho. Deixa o cara. O cara é povão, o cara é correria também, igual eu. Você tá entrando na do mano, velho. Que é correria também. O Santos saíram da final por incompetência. É, bom, isso eu concordo. Então... Eu sou palmeirense, mas eu não sou anti. Eu sou o admirador do bom futebol. É isso aí, boa, irmão. Então, faz bem. O futebol paulista, quem tá jogando hoje é o Sport Clube Corinthians Paulista. Boa, é isso aí, mano. Então, chama Corinthians. É isso aí. O Domênico, também aí, deveria ter humildade de falar a mesma coisa. Nossa, não, humildade, hein, velho. Valeu, irmão. É nóis. Um abraço a todos aí. Uma boa noite. Obrigado, Domênico. Valeu, meu velho. Um abraço, velho. Valeu. Vamos lá, terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Toca, Asdrúbal! Eu não lembrava dessa música. RG é o Homem Asco. Ah, é bem, RG. Homem Asco. Homem Asco. Mas não lembrava mais. Ave Maria. Faz tempo, hein? Homem Asco. Homem Asco, isso é coisa do Benjamin, Homem Asco. É, não, a Nariga era revoltadinho, né? Desde aquela época eu já não podia zoar com ele, entendeu? Lembra dele, cara? Alô? Quem fala? É o Marcelo. Olá, Marcelo, tudo bem? Beleza, consegui, baralho. Truco. Marcelo. Amigo, mais de 10 anos tentando ligar aí, agora que eu consegui. Oh, obrigado. Marcelo do quê, hein? Não entendi? Marcelo do quê? Marcelo Greco. Greco. Marcelo Greco, só. Marcelo Greco, tá bom. Eu conheço. Ô, Marcelo. Sim. Quantos anos? 42. É G4.2, hein? Não sei, cara, mas tem uns caras que insistem. O quê? Insistem em quê, Regina? Você pega essa porra desses políticos aí, às vezes. Ah. Os caras vão fazer um discurso, fica tudo falando greco, velho. Você não entende porra nenhuma. Sensacional! O Regina tá impossível. Nossa, impossível. Tá voando. Ó, oh, puxador, é sexta-feira. O Aguinaldinho me falou que o Dodô adora um beijo greco. Hein? Aguinaldinho entregou? Pra mãe dele. Não! É, ué. Com as minhas gavetas você não vai mexer. Agora vai mexer. É bom, hein? Vamos fazer uma luta greca. A mãe é legal, né? É bom. É isso. Vamos fazer uma luta greca nós dois. A gente já falou sobre isso. Vai lá, vai lá. Vamos fazer uma luta greca nós dois, mozão. A gente já falou sobre isso. Ei, mozão. Ó, depois daquela declaração de ontem, como é que foi chegada em casa? Ela, a dona encrenca, ela estava numa reunião. Tava aberta. Ufa, da não Malu, ouviu? Não ouviu, graças ao meu bom Deus. Mas se ela estiver ouvindo não, agora. Calma, você tá não denuncia, velho. Não, fica tranquilo, não permitirei. Tá lá. Boa, a gente bloqueia ela. Oh. É você que fez a afirmação aqui ontem, pô, botou o cara na banca. Afirmação? Pegou ele. Que afirmação? Que a menina adorava o cara, que a menina amava o cara, que a menina não dormia sem pensar no cara. Valentina. É tudo, Valentina, olha, Valentina. Alexandre! Não distorçam os fatos. É. A menina idolatra o Alê. Não significa que o Alê idolatrava a menina. Embora fosse uma menina extremamente atraente, muito bonita. Extremamente. Né? Então tá bom, ó, velho. Pesou mais que um polenguinho, menos que um transatlântico, eu ponho pra jogo. Puta que susto. Pra menos com transatlântico. Olha, é daqui a pouco tem o decreto, hein? Opa! Já, hoje é sexta. Já é sexta, dia de decreto. Ô, meu velho, e o bairro? Eu moro, vamos ver se o dom acerta aí. Vai. Eu? Bairro Campestre. Eu? Se eu que eu conheço. ABC, é, mano. ABC. ABC. ABC. Tá certo, Santo André. O que eu vou fazer, bah? ABC2, PVC1. Falar em Santo André, né? Nós teremos a festa junina do Energia na Veia lá na Estância Alto da Serra. Eu lembro. 24 de junho, viu, amigo? Do ladinho de casa, Já falei com a dona da pensão e vamos juntos. Os ingressos estão à venda online no ticket360.com.br. Detalhe, ingresso de pista a R$40. Só? Oh, que top, hein, velho? Ingresso de open... Barato demais. E os ingressos de open bar, R$120. Oh. Não, você tá brincando. Ah. Mas é camarote e open bar. Ô, Ale. Pô, tá barato. Ô, fazer aquela presa com a mulher, hein, velho. Ali tamo... é open bar, Ale. Vamos, velho. Nós estamos convidados, hein, Ale. Vamos firmar? Ah, você bagunça, que nunca leva a mulher pra passear, velho. Faz aquela presença, hein. Cerveja quentão livre. Ó. Oh. Eu adoro quentão, velho. Essa festa aí, adoro. É a hora de você arrancar os cartão amarelo que você tem. Gente, você tira na hora os cartãozinhos. Então os camarotezinhos já lá pra gente. A gente paga um motorista pra levar e trazer nós. E vai de boa. Opa, sensacional. Vai lá cair encrencona já. E é pra livrar a mulher, né? O cara que tá. Tá o flyer lá, Olha lá, né, Ale? O cara que tá. Como é que fica o cara que tá devendo pra mulher, Ale? Não, eu só saio com a dona encrenca. Isso aí não tem. Qual que é a diferença minha para um presidiário? E vou dizer mais, hein? Sua? Não tem, não sei. Um presidiário pode jogar bola e tomar banho de sol. Ah, sensacional. Só sai com a encrencona, senão não tem conversa. E vou dizer uma coisa, senhor. Eu vou comemorar meu aniversário nessa festa aí. Opa! Boa! Esse, hein? Vamos preparar um aniversário aí. Vamos preparar um bolo. Pô, você vai ver. É a data do meu aniversário. Parabéns, senhor. Fubá de milho. Vou comemorar meu... Atenção, vou comemorar meu aniversário. Vai lá, hein? O Aguinaldinho vai sair dentro do bolo. Aguinaldo. Epa! Aguinaldo. Ei! A pessoa, Aguinaldo. Ô, cidadão, vira o lado do disco. Mota só pensa em maldade pra fazer esse domênico. Eu tenho minha mulher, ó. Oh, para, Mota. Ah. Não vai falar isso do Dodô. Obrigado. Ele e o Aguinaldinho vão fazer a festa sozinho. Você acha que a mulher do Dodô, às vezes, ela fala assim, puta, minha, bem que ele podia ficar uns dias com ele, não. Que isso! Deitou ainda, meu. Ô, juiz. Puta que pariu. Não, mas tem mulher que deve falar, velho. Será? Ô. Ô, velho time, hein? Todo poderoso Coringão. Vamos Corinthians, mano. É nóis. Não sei. É nóis, mano. Caneca é nossa. É nóis, mano. Não. Segundo título do ano, hein, velho? Copa São Paulo e agora o Paulista, hein? É isso aí, pra calar a boca desses antes aí. Pode chupa antes. Eu não chupa sei. Antes. Cambada de prego aí, falaram uma pá e agora ontem que engoliu o Coringão, velho. Barcelona virou em cima. Chupa prego, torce mesmo antes. vou ficar domingo na frente da TV vendo a gente levantar o caneco. Uhum. Pode vir o Cássio, pode botar o Romero, pode botar qualquer um. O caneco é nosso. E outra, amigão, esse coitado do Mota é o último que pode falar alguma coisa. Porque, já tá um mês no sofá aqui, tá até com calo na bunda. É verdade. Tá até com calo na bunda aí, porque não levanta do sofá. Eu torço mesmo. Então chupa, Marreco. É, não sou que nem os outros aqui, que amarelo. Ai, eu não vejo jogo. Mané. Ai, eu não vejo jogo diante. O papo vejo, agora é Corinthians, irmão. Ô, irmão. Você não vê o jogo nem do teu time, Mota. Nossa, agora dá uma jorrada. Agora foi pra cima. Foi pra cima. Caiu pra dentro agora. Por aí, deu uma deitada, hein. Qual a última vez que você teve lá? Tomou uma jorrada, mano. Ué, você não precisa estar no campo pra assistir o jogo do teu time. Eu fui. Todos. E você falou que você não tem pay-per-view e não vai pro jogo? Mas eu vou no jogo. Vai porra nenhuma. Se o Benja não te arruma ingresso, você não vai. Para, quem é Benja? Nossa, que tem é Benja. É, ô amigão. Acho que o Mota vai pra fazer xixi cruzado. Agora deitou no Ale, velho. Eu Ale, então, vai. Faz eu Ale, pera lá. Pera lá. Você falou aqui. Olha lá. Olha a moto esperando fazer o xixi cruzado. Fazendo uma véia, você vai ver. Ô, amigão. Olha lá a motinha, olha lá. Diga aí. Agora, terminando o Campeonato Paulista, o Corinthians vai ter que focar em dois outros campeonatos que o Corinthians ainda tá vivo. O Campeonato Brasileiro, que ainda não começou, e a Copa Sul-Americana, que o Corinthians, inclusive, faço aqui um alerta, porque a festa da premiação do Campeonato Paulista é na segunda-feira à noite. Certo. Porque o Corinthians ele vai ter que viajar pra jogar contra a Laú, e possivelmente os jogadores, eu espero que não compareçam à festa. Porque o jogo é quarta-feira. Sério? E o voo do Corinthians aí é na terça, 6 horas da manhã. Vai mandar representante, mano. Ah, mas tem que ser. Os caras vão ganhar prêmio, né? Também de boa, hein, mano. Quem que vai ganhar prêmio do Corinthians, mano? Os caras sabem disso e faz a premiação na segunda, pô. Ah, mas não tem como. Afinal é no domingo. Vai fazer quando? Mano, faz, sei lá, sabe que vai viajar, pô. Não sabiam, o calendário já tava estipulado. Mas durante o jogo, o cara podia, dá um passe, pega um prêmio, já pega ali uma cachaça, pega uma cerveja. Dá pra fazer domingo à noite? Ah, mas aí não dá, né, domingo. Domingo à noite os caras vão estar de fogo, os caras vão sair pra comemorar, cada um por si. Ah, mas é mais difícil, né? Mas enfim, amigo, Corinthians ele possivelmente vencerá o Campeonato Paulista com muito mérito, porque o Corinthians a trancos e barrancos, ele conseguiu se reestruturar, conseguiu se reerguer, e agora nada melhor do que um título para coroar o trabalho do Carille. Para calar os antes também. E aí depois ainda tem a Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Você acha que o Corinthians ele consegue beliscar mais um título depois do Campeonato Paulista, ou você acha que o ano para por aí? Ah, eu acho que o Campeonato Brasileiro é bem complicado, né? É um campeonato mais complexo. O Corinthians tem que trazer algum atacante de nome aí, um meio campo mais ofensivo também, para poder fazer um campeonato bom, um razoável. Eu não acredito que o Corinthians brigue pelo título de nenhum dos outros campeonatos. Ah, mas não pega nada, mano. Se conseguir uma vaga na Libertadores aí, se classificando entre os seis ali, já tá de bom tamanho. Já tá de bom tamanho. E com relação aí à tarja de capitão, foi escolhido o Cássio para simbolizar esse elenco do Corinthians aí na conquista, ele que levantará o troféu. Você acha que tá bem escolhido, ou se você fosse o Carille, você daria a tarja para outro jogador? Eu acho que tá bem escolhido, até pela história do Cássio e pelos méritos que ele teve, inclusive naquela defesa contra o Vasco, que consagrou o Corinthians na Libertadores. Eu acho que é merecido, o cara mereceu, por mais que falem mal dele, deixem falar, o cara é merecedor e vamos levantar o caneco. Eu também acho, mano. Pode vir Romero, pode ser Jô, pode ser qualquer um. Levantar o caneco que é importante. Ô Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que o melhor trabalho indiscutível entre os técnicos brasileiros, pelo menos o Campeonato Paulista, é indiscutível, é o Carille, né? Sim, sim. É o que fez o melhor trabalho com não vou dizer o pior material, mas com havia material melhor aí no mercado. Material limitado, né? Exato. Um material um pouco mais limitado, e ele soube fazer o melhor trabalho. Sim. Vai ser campeão paulista. Quanto ganha de fôlego, quanto ganha aí de crédito para eventualmente, numa campanha ruim de brasileiro, se sustentar no cargo? Não estou dizendo que vai fazer uma campanha ruim do brasileiro, não acredito em campanha ruim. Não, esse é o seu sonho. Não acredito, não, ok. Lógico que é. Óbvio que se o Corinthians for mal no Campeonato Brasileiro, cair, será uma coisa extremamente deliciosa. Se cair, melhor ainda. Então torce contra mim, cambada adiante. Né? Vai chupando. É. Vai chupando que o título assim é nosso. Assim como você também vai torcer pro meu time mal. Então, não, nem vou ver o jogo do teu time. Não vai. Só depois, não. Só reprise. Quanto de crédito ganha o Carille, por exemplo? Resiste 3 derrotas seguidas? Ah, não sei. Resiste, por exemplo, uma campanha ruim? Virar um segundo turno em 14º? Essa é a questão. É, eu acho que vai chegar com méritos, né? Vai chegar com méritos, vai ser um técnico aí que vem de uma ascendência, de conquistou o título paulista, virou destaque no estado. Agora, se tocar muito aí, ficar muito baixo nos primeiros jogos de classificação, eu acho que em quinto, sexto jogo aí não resiste muito além de... Ah, mas eu discordo, sabe por quê, amigão? Véio. Dança. Eu você vai dizer que agora o ouvinte quer plantar crise, é isso? Não, pelo contrário, a opinião dele. Não, não. Apesar de você ter feito uma pergunta capciosa, induzindo o cara ao erro, mas... Lixo. Mas, ó amigão, eu acho que a diretoria do Corinthians, ela vai bancar o trabalho do Carilli, principalmente pela falta de treinadores aí capacitados no mercado. Porque se você hoje, mesmo diante de um cenário que o Carilli possa não estar indo tão bem no Campeonato Brasileiro, se você troca o Carilli, você vai fazer o quê? Vai trazer um novo Oswaldo, um novo Cristóvão, para pagar mais dinheiro para um cara desse e ter a certeza de que não vai dar certo? Então, cara, antes de pensar num treinador, cobrão, aí, porque, por exemplo, hoje, o único treinador que eu diria no Campeonato Brasileiro pode sair, que pode tirar o Carilli, que esse aí vai chegar e vai fazer o que já fez durante muito tempo, é o Tite. Porque se você pega, por exemplo, o Mano Menezes hoje, que é um técnico que eu gosto, mas ele com esse elenco do Corinthians, você acha que ele vai conseguir trabalhar da forma que o Carilli tá trabalhando? Não, não vai. É aquele cara, Domênico, é igual o Schumacher na época que pilotava. Beleza, corre muito, monstro, ok, mas me dá carro bom. Só nas caras enganave. E ele tem mérito também, porque ele conseguiu isso daí, tá certo? Então ele chegou num patamar que ele exige o melhor, para que ele possa fazer um bom trabalho também. Você pega lá outro cara, Abelão. Por mais que o Abelão tenha trabalhado agora no Fluminense, tá cheio de garotos ali dentro do time, RG, mas é um cenário que ele chega num clube sem conhecer os atletas. Se o Abelão chega hoje no Corinthians, ele não conhece ninguém dessa molecada aí, o Maicon, o Marciel, sim, o aí Guilherme Arana. Perde a temporada, né, mano? Perde a temporada. Sabe? É complicado, Mota. Então, eu acho, sinceramente, que vale a pena apostar, sim, na permanência do Carilli, independente do que possa acontecer. Até o final do ano. Tem que bancar o cara. Tem que bancar o cara. O que você acha? Cair, né? Eu mudei o seu pensamento, amigão, ou você ainda continua com... Eu tenho o pensamento que ele não é ainda o técnico do Corinthians. Mas não pro é o técnico que pra tem? Brigar por um brasileiro, nem por uma sul-americana. Mas pro elenco que tem, você não acha que é o ideal? Porque uma coisa você contrata aí, vai. Você traz mais 14 jogadores aí que você fala, pô, esses malucos aí são embaçados, vieram pra ser titulares. Aí eu concordo contigo, aí poderia talvez aí ir atrás de um treinador um pouco mais renomado e consagrado. Mas enquanto tiver com um elenco assim enxuto, como o Corinthians tem hoje, eu acho que vale a pena a manutenção do cara assim, é bom e barato, velho. Vamos apostar, né? É o que a gente tem hoje. O Brasileirão é a dança dos técnicos, né? O pior é que não se sustenta, né? Não adianta. Por mais que haja de um lado a defesa de que tem que dar oportunidade, de que o cara tá indo bem, e não tem nada para trabalhar e tá trabalhando, não adianta, velho. Tomou 4 piabas, 5 piabas, crise, já era. Marcelo, no Campeonato Brasileiro cai mais treinador do que Saci com cãibra, né? Ainda tem torcida? Não, pô, acabou, cara. Já é, Elvis. Mas isso pode ser um sinal bom pra você. Não, Corinthians vai estar lá em casa falando, caramba, ainda bem que eu não fui, hein? Vai que. Nossa, imagina estar nessa tragédia. É, passar vai essa que. Vergonha. Mas ainda jamais, lá fora, velho. Agora mesmo, Ante. Lembra? Quando tiver 10 mil lá fora brigando. Lembra do Tolima Day? Lembra? Tolima Day. Vamos gorando, cambada adiante. Valeu, Marcelo, boa noite, cara. Valeu, amigos, boa noite. Eu queria deixar aí o meu agradecimento a vocês. Todo dia faz companhia pra mim aqui no carro, indo embora pra casa. Obrigado. Valeu. Dodô, sem palavras, eu estive com você no navio, tirei foto com você, com a dona Encrenca. Aê. Você, o Silvio Ribeiro, parabéns. Obrigado, cara. Irmão. Vocês são pagáveis. Boa, aí sim, hein? Grande abraço. Obrigado aí pela audiência. Tchau, tchau. Abração. Valeu. Esse é o corintiano Marcelo aqui no Estádio 97. Esse foi o momento Sem Parar. Foram 3 ouvintes na sequência no oferecimento do Sem Parar, que todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial. Todos nós sabemos. Ser paparicado, bem cuidado. Imagina, entrar como VIP, ter livre acesso às melhores baladas, restaurantes, shows. Vamos combinar que ser VIP é um baita do conforto, né? E eu tenho uma dica que vai transformar as estradas e estacionamentos em áreas VIPs para você. Sabe o que é? O Sem Parar. Ele agora funciona com um único adesivo e é a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Com ela, você passa com mais agilidade em shoppings e pedágios. é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP, peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Dá para procurar a loja mais próxima no site, tá bom? Sem Parar sua vida no seu tempo. Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra e Gol. Beba com moderação. O Estádio 97 vai falar agora de Bozano, menino. Opa, isso aí, Sombra. Sexta-feira, hein, mano? O cara passando a espada no esmeril. Já vi, mano. Hoje tem, RG. É, moleque, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Sim! Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Claro. Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Tipo Domênico. Sim. Pois é, Domênico Gato, vai. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? Opa. E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Por exemplo, o Domênico, o Sombra citou o Domênico. Sim, citei ele. O Domênico outro dia, para quem não sabe, o Domênico é DJ de casamentos, ele anima a festa lá. Monstro, vai casar, contrata o Domênico. Faz qualquer negócio. Viu? Sim. Olha. O Domênico, Sombra, ele saiu lá de 3 casamentos consecutivos. Que ele fez. Aí fez um casamento vespertino, matutino. Sim, e ele noturno. Toca 6 horas. Então, 3 vezes 6, 18. Ele tocou 18 horas sem parar. E ele saiu desse terceiro casamento e foi pra uma despedida de solteira ainda. Long set. Você tá brincando? Ali na Nestor Pestana? Sim. E aí não pôde, Sombra. E aí não pôde tomar banho. Mas ele tava garantido, que ele sabia que ele ia chegar lá pra fazer, por exemplo, uma performance com flag. E a noiva não ia falar, nossa, que estranho. Flag, você tá louco, velho. A noiva falou, nossa, esse maluco é demais, velho. Cheiroso. Porque ele tinha saído de 18 horas consecutivas tocando em casamentos. Boa, Domênico Gato. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97, que ligar aqui dizendo o seguinte. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. Agora é o momento mais aguardado da sexta-feira. É a hora do decreto. Aê! Ah, eu sou o Ali. Ele falou, é o momento mais aguardado de sexta-feira. Achei que tinha Vale agora aqui na rádio. Aí, pô, vai entrar a Rosana aqui pagando todo mundo. Vou peibar de Vale. Né? Oh, aí sim, Ale, manda teu decreto aí, parceiro. Ah, decreto especial pro ouvinte do Estádio 97, Sombra. Porque amizade entre homem e mulher... É igual a pizza na geladeira. Mais cedo ou mais tarde, você vai acabar comendo. Então me chama de fogão, porque hoje eu quero pelo menos 6 bocas. Nessa sexta, eu não quero saber quem fez o sequestro. Eu só quero é dormir no cativeiro. Então vem com o bonde do volante Odrebeche, aquele que rouba, mas depois entrega com Massa Araújo, Pierre, Leandro Donizete, Christian, eu e ele. Azaia! Sensacional! Boa. É muito bom, hein? Boa, sensacional esses decretos. O fogão 6 bocas. 6 bocas, pelo menos 6 bocas hoje à noite, hein? Esse decreto foi top. É, a gente não realiza, né, o decreto, mas cada plano bom, hein? Mas cada um imagina, sim, né? Mas isso, sim, né? Isso. Vai que, né? Você tem uma ideia do melhor decreto de todos os tempos que você fez, assim, que você fala, puta, esse foi o melhor? Ah, eu acho que é muito do dia de cada um, né? Às vezes você tá querendo ouvir uma besteira, assim, ouvir uma coisa que vai te animar pra balada. Então, pra cada um, é de um jeito, né? É isso aí. Então, não dá pra saber. Já tem o quê? Acho que 1 ano fazendo o decreto. Caraca! 1 ano de decreto. Toda sexta-feira. São 54 decretos, mais ou menos. É, por aí. Daí, no Instagram, até tenho lá, no Ale_ESPN, eu tenho todos registrados lá, né? Algum te causou problema? Causou, né? Causou problema bastante. Ah, mas isso é uma parte que não... Não, tá? Causou porque... Bobagem. É, porque o decreto, assim, Dudu, é uma brincadeira, né? Sim. Tanto que eu acabei de falar aqui que a dona encrenca, ela não dá muito espaço, né, pra night. Eu já sou do subóbito, quer dizer, não tenho essa pegada louca. Então é uma brincadeira, já parte desse princípio. E aí, nessas brincadeiras, tem gente que não entendeu muito o espírito da coisa. E naquela lá do civil penta já aguenta, o pessoal deu uma reclamada boa, hein, Sombra? Mas eu sei que eu ri. É, eu também, porque... E outra também, eu tenho uma filha de 8 anos, que é a coisa que eu mais amo na minha vida, né? E aí, nego vai pra um caminho que, assim, não dá nem pra falar, porque dá um pouco de ataca nojo, ataca tudo, né? Ataca tudo, ataca a família. Mas hoje em dia, cara, é nesse sentido, Ale, eu acho que o mundo piorou e piorou bastante. É, eu acho que a patrulha, hoje, sabe, aquele... Ai, vamos fazer tudo politicamente correto... É um negócio tão babaca, cara. Por exemplo, aquele programa TV Pirata era um programa legal pra caramba. Hoje você acha que passaria na nada. TV? Nada. Com essa censura que nem tem aí? Nem os trapalhões. Imagina. Nem os trapalhões. Que era o negão que bebia, né? O outro que ficava sugerindo que o outro era gay. Não pode falar, cabelo puxa aí. Não pode falar nada. Hoje não, hoje você chega e fala assim, ó, não gosto de cebola. Associação da cebola. Cebolas, é. Vai não, Ale, você pega no carnaval, marchinha de carnaval. Os caras entrando com liminar pra bloco não tocar. Marchinha de carnaval. Nossa, mãe. Costinha tava preso. E o Costinha fazia essas piadas na escolinha do professor Raimundo. 5:30 da tarde. É verdade. É claro que tem coisas ali. Por exemplo, antigamente o homossexualismo era criticado de maneira veemente e ninguém aceitava. Isso daí é um negócio que hoje tá melhor. Porque a galera já aceita mais. Então, é um negócio que deve aceitar sim também, porque é uma opção sexual de cada um age da forma como bem entender. Mas a gente tá se referindo aqui, galera, às brincadeiras. Hello. É claro, você consegue detectar o que é uma brincadeira? Quando a gente usou aqui o moto, ah, vai, ô, viadinho, não sei o quê. É uma brincadeira, não é uma ofensa pessoal. Exatamente. Contra a opção sexual do cara. É, mas hoje, qualquer coisa que você fale, muito nossa, bem-vindo, é um absurdo, né? Nossa, aí vem não sei quem, aí vem um advogado muito não mimimi, sei onde. Né? Nossa, é embaçado. É, depois da criação do bullying, do politicamente correto, do que tinha uma série de situações que foram implantadas aí. A coisa ficou pior, né? E, meu, complicou muito. É que tem muito. É, tem um limite, da, né? Da margem a muita interpretação. É que então, tem que ter um limite. Uma coisa, né? Só um minuto, Mota, por favor. Uma coisa é você quando brinca. Ah, esses pontos assim. Uma coisa é você. Uma coisa é você quando brinca ofendendo. Outra coisa é quando a brincadeira ela é por divertido, cara. Entendeu? Só passar uma informação aqui, Sombrão, pra galera do torcida do Corinthians. Ó, agora, 19h30, tá abrindo um lote novo aí pra Arquibancada Sul. Quem quiser comprar ingresso aí, a Ponte devolveu alguns ingressos que ela não vai utilizar. Inclusive, obrigado aí ao Vessone que mandou a informação. Corre lá, torcedor, né? Do Corinthians que quiser colar no jogo, tenta acessar agora. Meu Deus, que acabou de abrir, velho. Os caras vão se... Já era, um vai minuto. Vai ter mais uma quantia de ingressos aí pro setor sul aí que corre a Ponte não vai utilizar. Então foi devolvido. Onde vende esses ingressos? No Boteco do Tio João? Não, no Fiel Torcedor, site do Fiel Torcedor. Então a galera que quiser, entra lá e tenta garantir. Eu falei Boteco do Tio João porque teve uns anos atrás que o Santos ia ter uma partida, não sei que jogo que era. E os caras anunciando de vez em ingresso lá. E lá era lá na Baixada, era quiosque do Zezinho, papelaria da Rosinha. Os caras lá embaixo colocam, onde tiver disponibilidade pra vender, vende. Estádio 97, aqui sempre na Energia 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Uma informaçãozinha rápida de São Paulo, é que foi confirmado, né? Vinícius Pinotti é o diretor de futebol do São Paulo, diretor executivo, será assalariado no São Paulo Futebol Clube. Quanto ganha? Ganha uma balinha, né? É? Não sei, eu bem não menos sei. Do que ele é muito rico, né? O Pinotti tem muita grana. Tava falando ontem com uma pessoa que... Pinotti é um dos donos da Natura, né? É, vendeu o creme pra caramba de calcanhar rachado, né? Que vive o dia a dia do São Paulo, você até conhece. Depois eu vou falar pra você. É. Ele falou que a presença lá do Pinotti tá muito, mas muito ligada... A ótima relação que ele tem com o Rogério Ceni. E o Rogério Ceni, ele estabeleceu... Não tenho dúvida. Estabeleceu uma outra forma de comando lá no São Paulo, de comando técnico. Ele manda em muita coisa no clube, mas muita coisa. Desde os detalhes até coisas maiores. Temos uma versão luxa? É um manager? Tipo assim, ele tem muitos poderes. Que ele chegou lá. Muito poder. Outro dia ele chegou com 3 galões de cal pra pôr na piscina lá. Ele que foi comprar o bagulho. E aí é o seguinte, não terceiriza não. Quem o Rogério Ceni nessa função de ligada ao futebol, o Rogério Ceni iria ouvir, ia dialogar, ia trocar ideia. Teria obrigatoriamente que ser, nesse modelo e com essa moral que tem o Rogério, alguém que ele quisesse. Uhum. Então, isso ajudou demais. A relação muito próxima. Se eu não me engano, ele é padrinho de casamento de... O padrinho de um dos filhos do Pinotti, uma coisa assim. Ele é padrinho de alguma coisa. Tá. Não sei se é do casamento, do filho, de alguma coisa. Então, essa relação, essa proximidade, essa sintonia com o Pinotti ajudou muito na escolha desse nome para o cargo. Eu acho que a sintonia é muito importante nesse trabalho. É importante e bom para ele. Agora eu vou fazer o advogado do diabo. E é importante e bom para o São Paulo? Aí eu já não sei. Para ele, certeza. Bom, mas aí é o seguinte. Que é importante você ter uma sintonia entre as pessoas. Ok. Agora, o que vai determinar o sucesso dessa dupla é a competência e a capacidade no desenvolvimento do trabalho. Que, a meu ver, não significa ser campeão. Se for campeão, não. Se o São Paulo for campeão de alguma coisa esse ano... Concordo. Eu acho que está até fora da curva. Concordo. O que a gente tem que discutir é se é bom para o São Paulo. Ah, isso só o futuro vai dizer, né, RG? Só o andamento vai dizer, né, cara? Não, às vezes você pode prever antes, né? Você está colocando, você está assumindo a responsabilidade na condição de presidente de colocar uma pessoa que não é daquele setor num outro setor, acreditando que isso vai dar certo. É só nesse ponto. Quem vai ter que trazer um pouco dessa experiência do dia a dia do futebol não é o Pinotti, porque o Pinotti, que eu saiba, não tem essa experiência do dia a dia, da vivência do futebol. Mas quem vai trazer isso vai ter que ser o próprio Rogério. Calma, vai e responder o pássaro, por isso, né? Mas eu esqueci o primeiro nome dele, que vai ajudar também o Pinotti. Alexandre Pássaro? É um advogado. Ele é o cara forte da contratação. Eu não conheço, não sei. Tem algum passado no futebol. E qual a relação agora do Abílio, Sombra? Porque o Abílio apoiava a oposição do São Paulo. O Abílio, por incrível que pareça, cara, ele desejou boa sorte ao Leco, etc e tal, e ontem até se despediu das colunas dele no UOL. Parou de publicar. Vou parar um tempo, depois eu volto e... Vou sair de estudo. Nitidamente, a coluna do que o Abílio tinha no UOL era pra falar do São Paulo. E era a crítica, geralmente. Ele manifestava como torcedor, né? Sim. Depende, olha, teve fases. Crítica, sim, ok. E como você não vai ser crítico no momento que o São Paulo não ganha nada? Ele se posicionava como um torcedor crítico mesmo, né? Ao futebol do São Paulo. Agora, tem a crítica quanto a time em campo, tem a crítica quanto a... Mas isso eu não acho legal, questões administrativas. Porque por mais que ele tenha o direito de fazer... Mas ele é um cara que ele tem um nome aí já no mercado, todo mundo conhece o Abílio Diniz, ele é um torcedor de São Paulo. Mas a partir do momento que ele começa a escrever um blog, uma coluna, algo do tipo, e ele tem um partido político, ele tem um lado político dentro do clube, eu acho que passa a ser um negócio meio conflitante. Porque eu acho que o cara que escreve, por mais que ele possa em determinado momento apoiar A ou B, mas a partir do momento que ele toma para si um lado, uma chapa... Eu acho que você acaba meio que até não enxergando as benfeitorias do outro lado. Eu entendo o que você está dizendo. Entendeu? Tipo, eu acho que é meio que um conflito de interesse. Porque a partir do momento que você está enraizado na política... Porque, por exemplo, eu tenho a minha chapa, né? Eu tenho a minha chapa, você tem a sua, o Mota... Dificilmente você vai elogiar, se ele aderir um dos lados, ele não vai te elogiar ou não vai me elogiar se ele estiver no ponto contrário. Então é uma situação que... Não sei. Não, eu entendo o que você está dizendo. Tem aquela história mesmo. Mexeu com todos. Tem coerência também, né? O que você está dizendo. Estádio 97 da Energia 97. Olha, eu tenho um recado aqui para você, ouvinte do Estádio 97. Porque aí, estamos há pouco mais de um mês do resort do Estádio 97. Boa. Nós estamos. Hoje é dia 5, não é? Sim. Então nós estamos aí há cerca de 34, 35 dias do resort do Estádio 97. E eu tenho um recado para você. Porque quase 50% dos apartamentos do resort do estádio já estão reservados. Então, se você quer fazer parte desse grande evento, de 9 a 11 de junho, no Bourbon Spa Resort, aqui em Atibaia, sim, pertinho, 50 quilômetros de São Paulo, pela Fernão Dias, e é um fim de semana temático, que é bom para toda a família, para as crianças, para os adolescentes, para as esposas, para os maridos, tem lazer e diversão para todo mundo. E é um fim de semana apoiado principalmente nas coisas do Estádio 97, no futebol, na brincadeira. E atrações para a família toda. Você quer ver uma atração que é legal para a família toda? São jogos de cassino da Cassineira. Né? Porque, olha, toda a família gosta assim de brincar lá. São as mulheres, os maridos. Adoram. Vão lá nas roletas, né? E você sabia que nós vamos fazer um pequeno torneio de pôquer lá? Aí sim. Vamos fazer um pequeno torneio de pôquer. O pessoal o André Schwartz, da Cassineira, teve aí. Falou, não, vamos fazer um torneio para 50 pessoas lá. Legal, hein? Então, olha, além do Blackjack... Além da roleta, né? A gente ainda vai ter aí esse torneiozinho de pôquer que vai rolar lá, cara. Vamos ver uns flop lá, vamos lá. Depois a gente vai ver como que vai ser o método de inscrição, é lógico. Vai ser limitado a 50 pessoas pro torneio de pôquer. Vai nessa, mano. Né? Opa. O importante é dizer que a pessoa não vai ter que pagar nada pra participar do torneio. Boa. Sim. Você entendeu? Não. Não tem um bain? Não, entendeu? E a gente vai pensar em uma premiação bacana. Então, você que quer participar do resort, do estádio, faça hoje mesmo a sua reserva. Ligue agora. O telefone é 2896-4665. 2896-4665. Se liga agora e faça a sua reserva. Você vai poder parcelar em até 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. E no apartamento com um casal, 2 crianças até 12 anos não pagam. Então, ligue e faça a sua reserva do resort do Estádio 97. Olha, a coisa está caminhando, mas 50%, perto de 50% já reservado. 2896-4665. Você pode parcelar em 6 vezes. E você falando lá com o pessoal, tem uma condição mais que especial ainda para quem paga à vista. Boa. Você fala, mas eu tenho dinheiro, eu sou o cara. Eu sou tipo o Domênico do jornalismo. Aí é difícil, aí é mais difícil. Isso. Aí você chega lá, você vai ter uma condição especial pagando à vista. Ligue agora, tem um plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação e amanhã também até o meio-dia. 2896-4665. Esse é o telefone para você ligar e falar com o pessoal da Lotus Travel. Tem mensagens de WhatsApp. Olá, eu sou o Ali e hoje eu vou dar um decreto para você. Vem comigo que hoje eu tô mais feliz do que o Mota em dia de exame de próstata. Vem no bonde dos Cruz assistir. Comigo, Leo Aquila, Negão da Piroca e ele, Uhul, Azaia. Fala galera do estádio. Boa noite pra vocês. Maurício, corintiano da Vila Califórnia. É nóis. Sensacional. Espetacular. Foi bem. Muito bom. Espetacular. Vamos lá. Mais mensagens. Oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa noite, amigo do estádio. Aqui é o Reinaldo, aqui da Barra Funda, palmeirense. Rododô e amigos. O que dizer do Tietê, hein? O Tietê, depois que voltou no jogo contra o São Paulo, que fez um gol e saiu gritando, falando um monte, nunca mais jogou bola. Tá muito, muito abaixo do que tava jogando ano passado. Puta, tá, alguma coisa tá acontecendo no nosso time aí, viu, Dodô? Valeu, um abraço. Crise. Bem já observado, saiu, hein? Que tava acontecendo. Mas não é só o Tietê não, hein? O Dudu também não tá jogando tão bem. Você vê ali, ó, o Borja não conseguiu engrenar no Palmeiras até agora. O Guerra, ele oscila muito, tem partidas que ele vai muito bem, outras ele não vai. Mas esse último o time jogo, caiu, né, como um todo, né? Nesse último jogo, o Jean foi mal, o Vitor Hugo nem se fala, né? Verdade. Vamos lá, concordo. Mais mensagens. Ô, Dodô, Thiago Santos também, hein? Ridículo, carinha ruim. Só chega atrasado, faz falta besta. Não dá um passe de 5 metros. Meu Deus, é muito ruim. Prefiro mil vezes o Matheus Salles. Ícaro da Vila Ré, valeu. É, os caras apelidaram o Thiago Santos, Domênico, de Rude Landucci no elenco do Palmeiras. Não. Só chega isso. Atrasado. Que isso? Rude, se defende, pô. Pode falar, Rude, fala. Esse é o Benja, pô. Foi difícil. Vamos lá, mais mensagens. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Valmão, São Paulino, aqui de Canduva. Quer discussão? Quem pode ser o capitão para levantar a taça? Eu acho que seria legal uma homenagem pro Danilo, né? Deixei ele no banco lá quietinho, faltando 7 minutos para acabar o jogo, põe ele no campo lá. Dá a taça de capitão pra ele. E acho que vale essa homenagem pro cara, viu? Aí. O cara jogou muito no Corinthians aí, no São Paulo, idem. E o cara fim de carreira também aí, acho que merece. Nossa. Acho que seria uma homenagem bem bacana pra ele, pelo tudo que ele fez no futebol aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Mano, põe ele com uma muleta, uma cadeira de roda, põe ele lá no campo, joga ele lá na maca. Oi, por falar em cadeira de roda, olha, quem tá numa situação parecida... Na taça da É o goleiro do Inter, cara. O Danilo Fernandes, sombra, ele fez uma cirurgia pra tirar um pino do pé. Sim. Já há algum tempo ele tá fora de combate. Mas ele vai ter que jogar domingo a final do Gaúcho contra o Novo Hamburgo. Porque o Inter, o goleiro que tava jogando, ele fraturou o punho e não vai poder jogar. O Lomba? Não, o Lomba já era banco desse moleque. Ah, porque é o Lomba tava no banco. Tá sem goleiro, né? O Lomba tava machucado, aí o terceiro goleiro entrou, machucou o punho. Agora, não tem o Lomba que, teoricamente, tá machucado também, apesar de ele ter jogado alguns minutos na última partida, mas não tinha condição nenhuma, tanto é que não deixavam chutar no gol. O Lomba pedia barreira no tiro de meta do adversário. É verdade. E agora quem vai pro jogo nesse segundo jogo da final do Gaúcho é o Danilo Fernandes, que não jogou uma partida já há quanto tempo? Uns 2 meses, sei lá, 3 meses? Nossa. Então, pra menos pior é ele. E aí, Ale? Mas ele não pode cair de um lado. Eu imagino. É verdade. Não vale bica, velho. Ele pulando assim do lado pra defender. Praticamente paralímpico. Eu imagino o seguinte, a defesa do Inter tá com um comportamento parecido... E quando o São Paulo joga com o Denis do gol. Mais ou menos. É quase igual. Os caras estão apavorados, velho. Que situação, hein? Vamos lá, mais uma mensagem. 4 zagueiros. Oferecimento não tem goleiro. De... E detalhe, Sombra, desculpa, perdão. O Inter não pode colocar mais nenhum goleiro da sub-12 pra jogar, porque você tem uma limitação, igual no Campeonato Paulista, que você não pode mais substituir os jogadores. É. Então vai ter que ir com o goleiro que não joga 3 meses, 2 meses. Machucar, e se machucar, tá bichado. E se machucar, esse... Desculpa aí, Sombra, falei. Imagina. Vamos lá, mais mensagens. Oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. E extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece extra, é gol, beba com moderação. Aí, galera do estádio. Queria fazer uma perguntinha pro RG aí. RG, nosso Santos aí, quando é que a dupla de zaga lá... titular vai voltar lá, Gustavo Henrique, porque ultimamente aí, velho, tá ruim o negócio. A zaga continua sendo o nosso pior setor aí. Tudo bem que a gente tá com a dificuldade dos demais aí, Lucas Lima, o Renatinho tá jogando pouco, mas a zaga é triste demais. Um abraço a todos aí. É, mas tá tudo Gustavo, bem, né? Gustavo tá treinando já, né, cara? Tá, agora o que demanda é tá em forma, tá bem. Não dá pra voltar depois de um tempão que ficou parado assim logo de cara. Tem que ir voltando aos poucos. Tem que ter paciência com relação a isso. O problema da defesa do Santos tá sempre exposta porque a filosofia de jogo do Santos sempre foi essa. Desde que eu me conheço por gente, eu assisto o jogo do Santos. É pra cima, né, cara? Não tem... Então fica exposto mesmo. Agora, concordo com você, a nossa defesa, ela é lamentável. É isso aí. Mano, eu sei que você tem um recado bom pra passar. Ah, mano, opa. Antes de você mandar o recado, o Pedrão vai ter que aumentar o palco lá em cima, hein? Pedrão? É. Ah, rapaz, sobre foi o Almir Guineto. Almir Guineto, que pereceu. Ah, é, boa lembrança. Uma pena, mano. Porra. Saudoso. Você gostava Almir de Almir Guineto? Deixe de lado esse baixo astral. Deixe de lado esse baixo astral. Pega a cabeça, enfrente o mal. É, boa. É um dos gênios aí. Mas é 70 Nossa. Anos, foi muito cedo. É, então, mas... Você viu que todos esses três que morreram aí... Belchior foi com 70. Os três foram com 70, hein? É. Belchior, mas o... Três semanas seguidas. Ah, ele tava doente. Ah, e o Arlindo Cruz, hein, mano? Como é que Jerry Adriano foi o primeiro que puxou. Tá internado ainda, né? Ele é com 70 anos. É verdade que ele ficou paralisado? Ele tá com o lado paralisado, paralisado e tá quem? Com menos 30 quilos. Arlindo Cruz. Arlindo Cruz. É, uma pena. Teve um AVC. Vai melhorar, se Deus quiser. É. Bora. Mas que dia que é hoje, hein, galera? Hoje? Sexta-feira! É o dia que o Sombra mais gosta. Boa! Sexta-feira é dia do quarteirão, rapaziada. Sim. Ó, vou dar a escalação do quarteirão aqui. Pão, uma fatia de queijo... Carne de 113 gramas, outra fatia de queijo, tudo isso temperado com ketchup, mostarda, cebola e picles. Top, não é? Oh. O quarteirão está arrasando, galera, por apenas R$ 8,00, com batata e refri, por apenas R$ 19,90. E domingo é dia de crispy bacon, hein? Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$ 8,00 cada. Amanhã um outro clássico no McDonald's, hein? Amanhã tem o triplo cheeseburger. Boa! Boa! É isso aí. Quarteirão é comigo mesmo. Estádio 97 vai agora para mais um 20 no 3284-7097. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Docas Drubal! Oh, de novo? De novo? Desculpa de novo. Cadê o seu? É, cadê o teu? Nossa, não, dele sabe? Beijo não tem. Ah, esse aqui não foi ainda, ó. Cadê o meu? Vai pro outro, pô. Tem que vir quando tá aí. Ora, onde cadê assumiu? Cadê o outro? Ah, ele não põe o dele, é malandrinho. Não, aí, e o do outro amiguinho também não. Ah, mas é... O dele também não. Mas tem que, que pôr quando só o amiguinho. Só eu, mano, tá aí, né? Então não vai pôr nunca. Ah, isso é outra história. Alô? Chupa, Domênica! Epa! Epa, tua pegada, né? Trouxa! Ah, Domênica! Quanto rancor, né? Não é rancor, é carinhoso. Ô, Domênica, é carinhoso, Domênica. Então, eu também fui. É, tá, o nome concordo, completo? Concordo. Então, Anderson Santos Alves. O Du! O Du! Ah, o Du já tem filho. Pô, já conhece tudo do cara aí, pô. Ah, Baianazes, tudo. Du, é. Pulou! Du é tricolor. Guaranazes Bar. Tricolor? Tricolor. Isso. Eu já fui em Guaranazes Bar. Você já foi lá? Não, já. Não tem passaporte. Não. Guaianazes. Você não toma Guaianazes? Não, tem. Tem passaporte, amigo? Não tenho. Pra ir lá, não. Não? O Bar falou que não tem passaporte pra ir pra aí, não, velho. Ô, Du! É rapidinho, fala aí. Gostou aí, Du, da nova formatação aí de diretoria dos tricolor, velho? Olha, cara, eu vou falar pra você, o começo do ano eu gostei também, mas o meio do ano não foi bom, não. Vou esperar pra falar. Aí, ó, Pinote, Raí. Quem mais tem lá? Não, não vamos confundir. Essa diretoria aí. O Raí faz parte do conselho administrativo. Esse conselho não trabalhará diretamente ao futebol. Não terá nada a ver com futebol esse conselho. O conselho administrativo, ele está lá para fiscalizar, para aprovar contratos, para aprovar contratação de pessoas, dar diretrizes quanto à parte financeira, marketing. Lógico, o futebol vai ser debatido. Ah. Mas assim... Acho que vamos falar, mas quanto de investimento dentro do futebol são diretrizes, né, de uma maneira um pouco mais abrangente. Agora, eu não acho que o Raí não vai ter essa participação, escolher jogador, vai atuar diretamente no dia a dia. Será que não vai dar uns pitaco, velho? Sabe por que não? Eu acho que vai. Não, pode ser que lá dentro do conselho ele passe as impressões dele. Agora, veja bem. Quem vai mandar no futebol, eu não tenho dúvida. Ali, é o Rogério, o Pinote, e com o Leco, e com o Leco do lado, observando os meninos. Vai ser isso que vai acontecer, entendeu? Assim, esperar pra ver e torcer bastante, né? E quem que você acha que o São Paulo tem que trazer agora? Olha, cara, esse negócio desse meio aí, ó, vou falar pra você, assistindo esses jogos da Libertadores aí, cara, tá difícil de ver um cara decente, viu, mano? É difícil mesmo achar um meia. Rapaz. Aqui no Brasil quase impossível. É só lá fora mesmo. Desses times aí da Libertadores aí que dá pra trazer rapidinho deles aí o time pequeno, não tem nada não, mano. Tá difícil. Ano passado apareceu mais, né? É. Agora hoje eu também não vejo ninguém assim que você fala, meu. E também tem que ter dinheiro, né? Trouxemos o coitado do Thomas aí pra ajudar os porcos, nem assim os porcos deu sorte, mano. Nós enfraquecemos o Jorge Wilstermann pra ajudar o co-irmão. É, não teve jeito, mano. Ah, mas olha, eu acho muito prematuro, a não ser que o Rogério tenha outra leitura no dia a dia. Muito prematuro julgar agora o Thomas, o Tomás, que seja. Ainda não dá. Eu acho que ele nem jogou no lugar dele direito também, no meio. Jogou no de lado só até agora. É. Eu também acho que não teve tempo pra desenvolver. Agora, não deu. Ô, Du, São Paulo promoveu aí da base o Éder Militão. É um jogador que atua tanto como volante como zagueiro. Bom, uma das grandes promessas da base do Tricolor. Segundo o Rogério, em um ano e meio ele vai ter o potencial do Jusilei, né? Vou te falar, se ele tiver aí 70% do potencial do Jusilei, já vai ajudar bastante, viu? Mas eu acho até que demorou pra ele subir, Sombra. O São Paulo, ele jogando lá no Sub-20 lá do São Paulo, rapaz, o menino joga muito, cara. Os jogos da Libertadores, que o São Paulo foi campeão, que eu assisti lá, rapaz, ele, o David Neres, desses meninos jogando, rapaz... Aquele jogo da final que teve contra o Liverpool do Uruguai lá, que os caras batem mais do que não sei o quê. Não tem jeito, não. Pô, lá no Uruguai, os meninos já aprendem do berço bater, né, mano? Aprendi. Rapaz! Mas lá vem de base, trocada, né, velho? Lá, você tá doido. E o Natel voltou, né, pra Cotia, né? O Natel é o menino da base, né? Voltou pra Cotia. Voltou pra Cotia. Ô, Du, a mesma pergunta. Ô, Du. Diga. O Carilli no Corinthians ganhou um monte de crédito, um monte de bônus ali no pinball ali. É. Tem um monte de bola extra pra jogar, porque vai ser campeão paulista. Os créditos que o Rogério tem são a sua própria identificação com o torcedor. É o peso de ser o Rogério Ceni. Esse peso de ser o Rogério Ceni vai ajudar até qual momento? Olha, Sombra, é aquele negócio que... Eu penso e você fala aí, poxa vida, deixa o cara ficar esse ano aí, gente. Se for campeão de alguma coisa, coisa que eu acho que não vai ser, é um bônus. Esperar o ano que vem agora. Deixa o cara montar o time dele. O problema é a paciência da torcida, né? Mas assim, eu acho que a torcida vai dar esse tempo. A gente reclama tudo, mas não tira. Deixa ele, a gente vai reclamar, mas a gente não quer que tire ele, cara. Reclamar faz parte, mas não precisa tirar. Eu vou, eu entendo o que você está dizendo. Eu acho que tem que ser dado tempo e trabalho ao técnico, ok. Essa vai ser a sua mesma linha de pensamento? Veja bem, eu não estou querendo você praguejar, você entendeu? Eu gosto de prever todas as situações. Eu gosto do Motinha, só fala coisa boa de São Paulo. O Mota, ele pinta o quadro mais colorido, né? É próprio do Mota. Mas a gente não vai ter um mês tão infernal quanto a gente teve agora. Se vira um segundo turno ali em 13º lugar, qual é a sua opinião? Tipo, olha, setembro, bom, assim. Vendo o futebol, porque eu assisto o jogo demais, cara. Vendo o que eu tô vendo, pode não ser o tal do parâmetro, os estaduais. Mas o São Paulo não tem time pra ficar, pelo menos, abaixo de décimo, não, cara. Também tá muito ruim. Tá muito ruim os times brasileiros, cara. Os que você menos esperava, os que estão, parece que tá chegando na frente. Eu tô perguntando isso porque... Eu que acho que o futebol, ele tem um negócio que ninguém escapa. É o calor da emoção. Você tem uma opinião hoje, mas deixa tomar uma fudecada daquelas bravas e uma má situação de tabela, que, cara, sobe aquele nervosismo. E sobe o nervosismo no torcedor, é no dirigente, é em todo mundo. E o pensamento muda. O Ale destacou no começo do programa uma coisa, que fala assim, olha, o Alexandre Matos... Ele falou assim, bancou o Eduardo Batista. Veio a derrota, em seguida, tchau, um abraço. O Domênico pediu a cabeça e o cara sambou. Né? A coisa foi ligeira e instantânea. Eu vejo, às vezes, o Leco dando entrevista, não, porque o Rogério é isso, que o Rogério vai fazer aquilo, e tomara que faça mesmo. Tomara que faça. E banca o Rogério, e fala bem do trabalho do Rogério, etc e tal. Na boa, eu não acredito em palavra de dirigente, eu não acredito nessas declarações. É que olha, aí Sombra, é um ponto fora da curva, né? Porque o Rogério tem mais moral que o presidente. É isso aí, você eu acha? Ia falar isso aí. É a mesma coisa, pode não... Ele não... Eu acho que o Leco, ele não vai ser tão... Um pouco burro, né? De querer mandar o Rogério embora. Vendo que o quê? O São Paulo tomou um couro do Palmeiras. Foi eliminado pro Corinthians. E assim... A torcida, não é que a gente aceitou perder, mas assim, tá tentando. Fez alguns erros, mas tá tentando. Então, você viu que não foi tão pesado assim pra cima, nem da diretoria, nem do Rogério? Mas vocês estão esquecendo... Eu sinto isso. Não, e teve um outro componente aí, que foi a eleição, hein? A eleição, eu achei que o Rogério corria um sério risco por causa da eleição. Então, o São Paulo foi eliminado do Paulista, né? Eliminado da Copa do Brasil, na mesma semana nós tivemos a eleição. Se então, o Pimenta ali... ganha, ele não é louco de chegar lá e demitir o Rogério. Ali eu achava que o Rogério podia ser... Não, mas até o Leco poderia fazer, de repente, correr um risco isso fazer uma média. É isso que o Ale disse, a importância do Rogério em comparação ao presidente, é um fato, é verdade. Só que tem um detalhe aí, velho. Na hora de botar na balança o peso do ego... O do presidente não vai esperar, não, cara. Não, e se ele sentir? Não vai esperar. Se a arquibancada falar uma língua diferente, vai com ele. O presidente vai falar a língua da arquibancada. Vai, você não tem a dúvida. Mas é que é lógico, a arquibancada falar a língua do presidente é um pouco mais difícil. Lógico, mas o presidente vai sempre falar a língua. Mas depende, qual arquibancada? A torcida organizada ou a torcida comum? A organizada. Porque eu não acho, Sombra, que a diretoria de São Paulo cumpre uma ideia de uma torcida organizada se numa dessas eles começarem com o discurso de mandar o Rogério Ceni embora. Porque é uma situação que você não está mandando um treinador embora. Você está mandando o Rogério Ceni, que talvez seja o maior atleta em termos de títulos. Não, precisaria ser clube. Pesado. Entendeu? Pesado. Então, mano, em todo... Acho que compre a ideia. Mas, teria que ser uma soma de fatores. Em todos ruim na tabela, clubes... perdendo clássicos, mais protestos de grande parte de torcida. Mano, em todos só os nesse clubes, contexto. O peso é da torcida organizada. Velho. Você não tem a menor dúvida disso. Time grande, o peso é da organizada. Mas eu acho que nesse cenário, RG... É muito mais fácil a diretoria do São Paulo deixar o Rogério entregar o cargo, porque numa situação dessa, o Rogério mesmo, ele tomaria a frente e ia falar, desculpa, não tá dando certo. Falar agora. Então complemente, amigão, complemente aí, fala aí. Então, eu ia falar isso agora, se o Rogério, sabendo o peso que ele tem e que não acho que não ia ter cabra corajoso pra mandar ele embora, se ele toma umas 3, 4 pancadas na orelha lá, o Rogério pede para sair. Ele não espera mandar ele embora. Ele não vai querer ficar para ver guerra entre diretoria e torcida. Ele vai pedir para sair. Pelo caráter que eu acho que ele tem, né? Sim. É, essa também é uma possibilidade. Isso também não é lógico. Ninguém está sendo radical e nem é dono da verdade. É, pode ser uma possibilidade, até do próprio Rogério, numa condição dessa, falar: pô, não vou ficar me expondo aqui. Já realmente não dá, não tem condições, vou embora. Mas que, é isso que, aí. Mas que no futebol a tendência é sempre essa: do presidente falar a linguagem da arquibancada, você não tenha dúvida, velho. Pode ser em qualquer. Veja aí, todos esses últimos aí que bancaram os técnicos, o que aconteceu? E o cara banca, velho. Du, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Eu não vou te pedir palpite pra jogo, porque no fim de semana não vou. Tá difícil. Deixa eu fazer um merchanzinho de leve aí. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Esse ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Só abusando me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Você ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme. Parabéns, viu, Du? Um abraço pra vocês aí. Quebrada de Guaranás aí, o pessoal aqui do prédio, aqui da Caixa Econômica no Braz. Meus dois meninos aqui, o Cadu e o Anderson, e minha esposa Rafaela, né? Boa! Falou, gente. Obrigado, menino. Até a próxima. Falou, Fera. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Estádio 97, agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que você vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina, hein? É, pra quê? Vai esperar tanto tempo pra liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em muito menos tempo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor. Ah, temos ainda mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Vamos ouvir. Vamos aqui. Lá. Essa é do Daniel. Galera do estádio, Daniel da Zona Leste, palmeirense, feliz da vida. Dodô, muito obrigado aí. Você, com toda a sua influência, conseguiu derrubar. Boa, Domênico. Aquele Eduardo Batista, fraquíssimo, diga-se de passagem. Acho que o estádio tinha que mudar o nome para Domênico Gato Stadium, em sua homenagem. Obrigado, Dodô. Forte abraço. Boa, Domênico. Parabéns, Domênico. Não tenho. Parabéns, não. Dodô. Mano. Parabéns, foi bem, Dodô. Foi bem. Hashtag obrigado, não tenho, Dodô. Não tem essa influência. E como já... não? Olha... Domênico chegou lá, tomou. Ó, o Domênico não, ele pegou tenho, a cabeceira não, da mesa tenho. No Clube da Voz. Eu ouvi dizer que apareceu nenhuma. Uma história que o Domênico teve primeiras desde os anos 80. Foi agraciado tenho. Com título nos anos 80. Não tenho. Não sei se a próxima eleição não pode aparecer um Domênico conselheiro. Eu não pensaria assim, Sombra, sinceramente. Não. Tô pensando mais na próxima eleição para presidir nos Estados Unidos. Eu acho que. Ah! Se ele quiser. Caraca! Se ele quiser. Acabou. Não tem eleição. Já foi. Ele não quer morar não lá, ninguém. Ele não gosta. Só tenho a dizer uma coisa: vocês são todos Domênico... vendidos, vocês. Todo Trump? Todos vendidos. Domênico Cat, o cara do Bowl. Se ele quiser, negócio. Acabou. Vamos lá, mais mensagem. Olá, boa noite, galera. Marcos Corintiano de Santo Amaro. Estou encabeçando a campanha para nomear o Dodô aí para membro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Aí em Brasília. Porque o voto dele tá valendo mais do que o do ministro Fachin. Foi só ele falar e votar ontem. O homem cair que o Eduardo já foi. Caraca. Então, ele manda demais. Rapaz. No Palmeiras, então... E vai virar presidente. Ah, olha! Tá vendo, Domênico? Olha! Parabéns, Dodô! Aí, velho. O Domênico é a Carmen Lúcia do futebol. Olha, eu não tenho essa moral que vocês estão falando. Capa, vocês estão colocando moral onde não deve. Ei, você não queria fazer o programa com uma toga verde? Ei, vamos comprar uma toga. Agora se cuida. Se cuida, bebe aquela aguinha. Vai ser vendido também? Sabe por quê? Vai ser vendido você? Vai começar a incomodar. É. Ser vendido. Então começa a usar aquela aguinha. Aquela aguinha. Lembra a aguinha do Zé? Que aguinha? Não tem. Se não, você vai começar a incomodar. Não tenho pretensão de fazer nada disso que vocês estão falando. Começa a usar a aguinha do Zé. Não pretensão nenhuma de... Acho melhor arrumar um segurança. Nunca tive essa pretensão de ser o primeiro a dar notícia. Isso vem naturalmente. Aconteceu e foi uma vez na vida, outra na morte. É naturalmente. Isso é naturalmente. Naturalmente. Então, o cara que inventou a roda, ele inventou a roda uma vez só. Cara. Não tem essa, ele ficou inventando a roda todo ano. Ele inventou uma vez só e se garantiu pro resto da história. Não, mas aqui não tem isso. É. Naturalmente. O cara que inventou o fogo. Só um minuto, Domênico, por favor. Ô, Bom, por favor. Errou! Errou! Às vezes eu confundo você e o Domênico. Caraca, depois de todo esse Dodô. Boa noite, pessoal do estádio. Aí, Domênico, você que tá sabendo tudo aí. Pô, minha mulher apareceu com bolsa nova, sapato novo, jaqueta nova, um monte de coisa na casa. E eu não dei dinheiro pra ela comprar nada disso. Você pode me ajudar? Você sabe de alguma coisa? Por favor, Domênico. Olha, aí não aqui é... Aqui Alexandre. Aí boa noite. Aí não precisa ter bola de cristal pra saber, velho. Você tá tendo você tá sendo corneado, hein? Passa a mão na cabeça, né? Como não? Não. Como não? Sensacional, olha. Ele decifrou o problema. Boa, Dodô! Gente, o ouvinte tá levando Dodô o chifre. Diná. Passa a mão na cabeça. Dodô Diná. Isso jamais passou... Olha. Aí não precisa ser um... Incrível, hein? Mas isso jamais passou pela minha cabeça. O cara tá sendo chifrado. O Domênico... A máquina de ressonância, cara. Né, velho? Domênico, você é um gênio, cara. Gênio. Você é um gênio. Dodô de ressonância. Olha, vocês são todos vendidos. Dodô de nada. É, sou. Eu tenho um último recado para você, ouvinte do Estádio Noite 7, principalmente para você, empresário, e você que cuida aí da... Eu falo do Domênico. Ô, mano. Ô, Sombra, ó, o Domênico. Olha o que você vai falar. Ó, mande e-mail. É, amigo, hein? Domênico, arroba 97FM. Não vai mandar e-mail pra mim. Testes vocacionais. Você passa só o nome completo e o, a data de nascimento. O Domênico vai encaminhar signo sua profissão. Também? Não, o signo já tá implícito na data. O Domênico ele já vai adivinhar o que você será no, no futuro. Parabéns. Vou adivinhar já algumas coisas. Igual o sexo do bebê. Mas olha, agora um recado importante pra você. Principalmente você que é empresário, você que cuida dos eventos da sua empresa, tá? Você que tem interesse em fazer o seu evento corporativo e ainda não sabe onde fazer, tem uma dica pra você. Conheça a Overnight na Vila Olímpia, bem no coração da Vila Olímpia, ali na Gomes de Carvalho, cara. É um clube incrível, uma casa, um espaço de eventos maravilhoso, 100% modular, que com certeza se encaixa no perfil da sua empresa. E lá você vai ter... toda a estrutura completa de som, iluminação, buffet, atrações. Se quiser o DJ Domênico tocando lá pra você, você põe o Domênico. Não, eu quero o Domênico pintado de ouro. Ele vai. Eles pintam o Domênico de ouro pra você. Domênico pintado de rosa com o Aguinaldo no colo. Tá lá os dois. Coisa linda. Do jeito que você quiser, o seu evento corporativo, você faz na Overnight, na Vila Olímpia, lugar acessível pra todo mundo. Tá? Faça já a sua reserva do seu evento, consulte as condições para você fazer o evento corporativo da sua empresa, já pensando até no fim do ano, por que não? Porque essas coisas se preparam muito antes. Com antecedência. Através do número 3582-3637. Repita. Repetindo o número, é o 3582, você não vai esquecer, o Brasil perdeu a Copa para a Itália, 3637, você não vai esquecer, é a minha idade. 3582-3637. Esse é o telefone para você consultar e fazer o seu evento corporativo na Overnight. No ano passado, o pessoal, sabe quem fez lá? O evento? O pessoal do Sem Parar fez lá. Ah, que legal! Ó, que festa, cara! Maravilhoso! O pessoal curtiu demais. Animal, viu? Muito bem. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. RG, quem ganhou a camiseta do estádio? E ele? Quem? Zé Carlos da Silva. Ah, o Zé Carlos da Silva tem 3 dias úteis para retirar a sua camiseta aqui no estádio, na Energia, né? Avenida Paulista 1439, nono andar, entre 9 da manhã e 5 da tarde. O estádio volta na segunda-feira, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã, um clássico no McDonald's. Triplo X-Burger por apenas R$8. E extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece extra e gol. Beba com moderação. Domênico, previsão pro fim de semana? Sabe, dá o número da Mega Sena, Dodô? Melhor ideia. Mega Sena. Chuvoso. Mega Sena. Sei lá. É, foi desumilde agora, né? Agora faltou humildade. Agora já tá querendo cobrar por previsões. Posso ir pra Santa tranquilo? Posso ir pra Santa tranquilo? Zoando, né? Corinthians campeão? Corinthians é campeão, previsão, Domênico? Vai ser campeão? Você tem dúvida que vai ser campeão? Domênico, arrisca a sua fama. Legal. Pode comemorar. Vai, mais uma previsão do Domênico pra domingo. Acho que você, corintiano, essa pode comemorar. É fácil de acertar. Fácil pra você. Porra, pergunta pro pessoal do Paris Saint-Germain se é tão fácil assim. Facílimo. Pergunta facílimo. Lá no Paris Saint-Germain facílimo. Se a coisa é assim. Ah, mas ali o juizão também deu uma força pro Barcelona, hein? É fácil pra você, Domênico. Mas você tem um dom. Um abraço, gente. Bom fim de semana. Tchau. Energia. A energia que te move. Vem aí.

Excuse me. Excuse me. James? Huh? My name is on the list. What list? The DJ's list. I'm sorry, there is no guest list tonight. Sessions.